Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Praise the Sun, ouvinte do Magicando. Está começando a dose quinzenal de capirotagem. Eu sou o André Fernandes. E hoje nós vamos empunhar nossas espadas e vamos descobrir, afinal de contas, será que tudo vem de uma mesma origem? Será que a sua jornada pessoal, de alguma maneira, pode ser encarada como algo além de alguém que muito provavelmente vai terminar preso em algum momento? Hoje a gente vai descobrir, e para me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo Marcos Keller. Se você não acabar preso na cadeia, você pode acabar preso no astral, numa outra vida, num outro plano. Mas fudido você já está. Temos aqui claro. Ele também, nosso queridíssimo Vinícius Ferreira. Pode mandar beijo? Não. Então tá. Tadinho, cara. Manda. Beijo, Coronzão. É, mandar um beijo também pra nossa queridíssima Alívia Andrade. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, gente. Eu não sei nem qual é a pauta. Eu não sei de nada. Eu sou... O louco, carta louco, zero. O louco, carta zero. Tá lugar certo. E estamos aqui também, nosso especialista em tarola. Temos aqui nosso queridíssimo Rodrigo Grola. Eu tô ainda tentando entender a abertura do Keller, mano. Olha aí, ó. Mas é que é uma daquelas aberturas que elas são criptografadas. Sim. Isso aqui é uma parada assim, alguém que pediu uma mensagem. Fala assim, universo, me dá uma mensagem. Aí vai dar play e vai ter a minha fala. Ah, então, peraí. Você está esperando por um sinal. Esse é o sinal. É isso aí, faça. Vai lá. O que tiver pra fazer. O cara tem que ouvir o podcast. Ao contrário, pra ouvir a mensagem? Se você é suicida, não faça isso, tá? Só pra deixar bem claro. Procure ajuda. E não assista Os Três Motivos que rola na Netflix. Mas, galera, que episódio é esse? Hoje, nós vamos debater algo que está sempre no subterfúgio, no cantinho de olho da magia. Que é o quê? A gente vai falar sobre a jornada dos heróis, arquétipos, magia e, afinal de contas, está tudo interligado? A sua jornada pessoal, você está destinado a ela? A gente vai debater isso logo depois do recadinho da gente. Já volto. Chegamos aqui agora na área de regalias do Magicando. Pegue suas capas e seus escudos, porque hoje o bicho vai pegar. Lembrando a todos que você gosta demais do Magicando e gostaria de fazer parte de uma comunidade além do que você já faz, você pode optar por nos apoiar financeiramente. O que você ganha com isso? Nós temos uma campanha de financiamento coletivo recorrente, isso é, mensalmente, com quantias módicas você já consegue fazer parte dessa comunidade. Com um mínimo de R$5, você já consegue fazer parte dos grupos e escutar gravações. Isso mesmo. As gravações, elas são avisadas por e-mail, então fica aí de olho para você colocar no Apoia-se ou no PicPay, que são as duas plataformas que utilizamos, um e-mail que você use para você receber todas as nossas newsletters, avisos e notícias bacanas que os apoiadores recebem. E o senhor Penumbra, queridíssimo Vinícius Ferreira, mandou avisar que a Penumbra Livro está vindo com tudo, não está prosa, para você que não sabe, está dando mole. É, a Penumbra tem vários livros esgotados, o que demonstra, além de sucesso, né, que, enfim, tem pessoas desesperadas querendo comprar esses livros. Então, aí está na moda a reimpressão, que é trazer de volta dos mortos esses livros que tanto pedem. Então, semana passada retrasada, eles fizeram uma enquete para decidir qual seria a próxima reimpressão. Na anterior, a gente teve a Utarq, e nessa, a gente ficou em dúvida. Seria A Arte dos Indomados ou Bruxaria Apocalíptica. E, para a surpresa de todos, mas não minha, empatou quase, né? Ficou ali bem rentezinho uma com a outra. Conversando ali com os penumbrosos, eles chegaram num acordo. Vão ser lançados a reimpressão dos dois livros, isso mesmo. Se você não tem Artes Indomadas ou Bruxaria Apocalíptica, a hora é essa. E entrou em pré-venda a reimpressão. Então, você já sabe, Penumbra Livros é sinônimo de frete grátis na pré-venda. Então, corre, garante que, cara, pré-venda, qualquer lugar do Brasil, você vai conseguir aí garantir esses livros que estão esgotadíssimos. E galera, corre, porque costuma esgotar depois de um tempo, então aproveita. E se você for na loja.penumbralivros.com.br, você vai ver que existe um combo, isso mesmo. Você pode adquirir os dois livros juntos e além do frete grátis, você vai ter um desconto. Olha que bacana. Então, caso você não saiba, loja.penumbralivros.com.br ou então vai no site do Magicando, que no post desse episódio eu vou deixar os links aí para você adquirir esses exemplares maravilhosos. E falando em desespero, em lotação, em meu Deus, esgotou, vamos falar do nosso curso, o próximo curso de Magicando, é o curso de tarô. Marcos Kleber Keller e Rodrigo Grolla se unem para dar e ministrar em novembro o nosso curso de tarô. Então, galera, aproveita que, cara, eu vi a apresentação que eles mostraram, são mais de 100 slides, muito bacana, cara. Sério, de verdade, o material desse curso, ele tá de enlouquecer. Pra você que sempre quis aprender tarô, quer aprender uma nova forma de ver o tarô, aproveite agora. Então, você que é novato, você que é médium, de diversas formas diferentes, né? Ou você que é profissional, mas não conhece muito o Jornal do Herói, o que você pode fazer? Você pode escutar esse episódio e garantir já o seu ingresso. Serão 2 dias, 16 horas de carga horária e, cara, se você colocar na ponta do lápis, sai mais barato do que o nosso primeiro curso lá de 40 servidores. Porque no primeiro curso a gente teve 1 dia, nesse são 2. E se você fazer a conta, é mais barato, de verdade. E no Simpla também dá pra parcelar, então não tem estresse. Você também, é claro, com antecedência você já pode garantir uma passagem de avião, se você for de fora também, quem sabe, garantir, vai ser num feriadão de novembro, então aproveita, chega aqui na quinta noite, curte São Paulo e vai embora domingo à noite, ou então segunda de manhã, pra ir voltar pro seu cotidiano mudado. Mas o que é Jornada do Herói e o que é tarô? Tarô você já sabe, mas Jornada do Herói a gente vai explicar um pouquinho nesse episódio, mas seria uma nova forma de ver várias coisas, como roteiros, histórias, folclore, e no tarô não é diferente. Então, ao invés de você tentar memorizar os arcanos maiores, ai meu Deus, o que isso significa? O que esse cachorro tá fazendo aqui? O que o peixe tá fazendo água-viva, não precisa mais disso. Não tem tarô de água-viva, eu acho que eu tô maluco. O que você vai fazer? Você vai finalmente entender o tarô. Você só precisa entender a jornada do herói e você vai entender tarô, os arcanos maiores. Você vai entender a narrativa, você vai poder contar uma história, vai ficar muito mais fácil. Então, galera, você que curte tarô, essa fina e elegante arte oracular que foi nos dada através dos séculos, aproveite agora. E o aviso é: metade já esgotou. Estamos no início de setembro e o curso é em novembro. Então, galera, corre que, ó, vai esgotar. E depois eu não quero nem choro nem vela. A gente nem sabe, ó. Então aproveite, corre lá e garanta já o seu ingresso. E bora lá falar sobre Jornadita do Herói, que vocês, eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Então bora lá. Vamos lá, gente, vamos comentar um pouquinho sobre Jornada do Herói e, afinal de contas, descobrir se isso realmente tem alguma coisa a ver com os assuntos que a gente fala por aqui. Antes de qualquer coisa, se você tá muito perdido no assunto, assim como a Lívia e o Vinícius nesse exato momento, afinal de contas, eles leram a pauta muito recentemente. Não, o Andrei não passou a pauta pra gente. Vinícius, o que pra você é Jornada do Herói? É um negócio que todo mundo tenta encaixar qualquer filme nessa parada aí. Pra dizer, ah, não, porque isso aí o filme é igual ao outro. O filme do Guerra nas Estrelas é igual ao episódio 4. Mas o episódio 4 é Guerra nas Estrelas. Não, o outro lá, o 7. O Force Awakens? É. Ah, mas é igual, cara. Ah, mas fudeu. Mas é nem Jornada do Herói, é a mesma coisa. Aí o pessoal fala que... Já disse que é proibido que babadu, religião. Que é sobre doença e tal. Jornada do Herói é desculpa pra enfiar um significado que não tá no filme no filme. Não, isso é hermetismo o nome. Mas é a mesma coisa, né? vamos lá. Lívia Andrade, pra você, o que é Jornada do Herói? Jornada do Herói é uma coisa que meu professor de sociologia tentou incutir na minha cabeça, mas eu não lembro nada. Sociologia? Ele era meio doidão. Ah, entendi. Faz todo sentido. Porque, afinal de contas, é isso que a gente tá falando. Pra você agora que tá um pouco perdido, vem aqui comigo agora. Em dado momento, existe uma teoria antropológica chamada monomito. Estou correto, Grolla? É isso aí. A ideia do monomito foi desenvolvida pelo Campbell. Né? Que ano foi isso, cara? Você lembra? Ah, cara, foi década de 60, né? Comecinho, foi em 60, se eu não me engano. A data exata eu não vou lembrar. Daqui a pouco a Wikipedia me lembra. Sim. O que diz essa teoria antropológica? Se a gente for olhar pra todos os nossos folclores, todas as nossas religiões, eu vou aqui citar o ocidental. Oriente, mas dá pra dar uma puxadinha no Oriente também. Se a gente for para analisar, se a gente for dissecar e tirar, pegar o substrato daquilo que tá lá, a gente vai ver que existem ideias muito parecidas, que vários povos que muitas vezes não se comunicaram, não tiveram nenhum tipo de contato, compartilham de certa forma, né? Então começou a daí surgir diversas teorias sobre questões psicológicas do ser humano, né? Então a gente tá falando sobre Freud, sobre Jung, em que o nosso inconsciente, de alguma maneira, é conectado por uma mesma natureza, um antepassado mnemônico, vamos colocar assim. E que a gente puxa esse passado simbólico e a gente coloca vários frufruz, a gente vai colocando a árvore de Natal ali, mas no fundo a árvore tem o mesmo formato para todo mundo. Então, eu puxei aqui, o Campbell propôs isso na década de 50, foi em 1949 que ele lançou o livro. 49? Qual dos livros? O Herói de Mil Faces. Foi quando ele lançou The Hero with a Thousand Faces. Isso aqui dá um puta de um álbum de metal, né? Do Halloween. É porra, um álbum Halloween, né? Perfeito. E ele lançou nessa época, assim, a proposta. E tem uma leve forçação de barra, bastante presente também em alguns pontos, porque meio que ele deu o tom de como seriam as futuras descrições de narrativas sobre Jesus, sobre Buda, sobre essa galera meio solarzinha, sabe? O herói solar padrão. O herói solar padrão foi ele, depois que ele escreveu isso. O herói médio. O herói médio. Depois que ele escreveu isso, meio que a galera que foi fazer umas biografias desse pessoal falou, porra, tá aqui, fica fácil compreensão, né? Porque ele estruturou bem. Então, eu não li nada do Campbell, e eu posso estar falando merda, mas assim, eu suponho que ele tenha tido o cuidado básico de fazer essa distinção que eu vou falar agora. Mas é importante deixar claro que não é toda a história que vai se encaixar nessa estrutura. São muitas histórias, correto? Até onde eu sei, sim. Tá mesmo, os posteriores a eles, que nem teve o caso do Vogler lá, que deu uma sintetizada pra fazer o manual da Disney, né? Uhum. Esse eu acho que era Christopher Vogler. Era alguma coisa Vogler. O livro dele é outro bitelo, assim, difícil pra caralho de achar. Não sei se agora tá mais fácil. Jornada do Escritor. Parece que já existe essa distinção clara, que não é a única estrutura possível pra roteiro. Não, beleza. Porque é muito fácil a pessoa que não entende chegar... Jogar tudo no meu balai de gato. Não, chegar falando, tem a jornada do herói, toda a história é a jornada do herói de uma forma ou de outra. E não, tem gente que pega uma narrativa e encaixa como um trecho da jornada do herói e tal. Mas é importante deixar claro, que pelo menos eu tenho essa distinção clara na minha cabeça, não sei se a academia faz isso, de que nem tudo é jornada do herói. Existem histórias que não são porra nenhuma disso. Mas aí vale martelada? Porque cara, se a gente martelada, botar na tudo martelada, vira tudo. Encaixa, não, lógico. Não, tô falando na boa, qualquer assim, estrutura, sem martelar. Qualquer estrutura em toda estrutura, a gente dá um jeito de encaixar. Se a gente for seguir por esse caminho... Então, a gente vai dar uma puxada aqui. Tem ouvinte que às vezes fica assim, nossa, mas eles demoram pra entrar no tema. Você tá tendo cultura, ô imbecil? Não reclama de cultura, caralho. Porque tem um detalhe ou que é importante. Ou pule pra 40 minutos. Caralho. Geralmente é no minuto 40 que a gente entra no tema. Sempre aí. Porque o que acontece? Se a gente for puxar um pouquinho... Você lembra daquele cara da linguística chamado Ferdinand Saussure? Pô, nem me fala. Porra, então. Porra, encontrei com ele terça, cara. Tomou um café junto, foi incrível. Foi de mesa branca. Café chato do caralho, né? Então, o Saussure, ele é o cara que ele é tido como... Ou Saussure, pro brasileirão aí. O Saussure, ele é tido como o cara que inventa uma parada chamada estruturalismo, onde ele encontra fundamentos elementais da linguagem. Essa parada foi moda no século, fim do século XIX, início do século XX. Meus professores ainda tentavam entrulhar até hoje. Então, era a moda dessa parada, porque tudo assim, tudo tem umas estruturas básicas. E isso foi parar nas ciências humanas, isso foi parar em vários locais. Então, qual é que foi a ideia? E se você parar pra pensar, é até interessante. Porque, assim, se a experiência humana é semelhante em todo canto... E não é. Semelhante não é igual. Semelhante quer dizer que tem ser humano. Aonde tem ser humano? Se o ser humano, sei lá, ele é... Os fios são ligados parecidos, é tipo a mesma máquina, o mesmo maquinário, pelo menos parecido, um modelo semelhante, vão ter coisas semelhantes. A experiência de mundo deles vão ser semelhantes. Então a ideia era procurar alguma coisa que seja igual entre eles. É, você vai despindo os elementos até isso. Formar o que tem de mais elementar. De elementar. Você vai... O pessoal que tava atrás do átomo, da linguística, o átomo da história... Mais do que isso. Na verdade, até puxando de física, seria aquela coisa da teoria de teoria tudo. Do todo, é. Que exatamente. Seria, tipo assim, a mãe das teorias. Que é a teoria que explica exatamente tudo a todo momento. E a gente nunca achou essa teoria nem na física, nem nesse momento. É porque a física clássica não é compatível com a... Física quântica. Com a subatômica. Da treta, da bug. As duas saem no pau. E aí, o que acontece? Você tinha já uma tendência ao estudo de mitologias comparadas. Que é o quê? É aquela parada ocidental que você tinha, especialmente inglesa. Porque a Inglaterra dominou o mundo, no século XIX. Sim. Que ela falou assim, eu preciso estudar outras mitologias. Preciso colocar tudo em caixinha separado. Eu preciso catalogar tudo e colocar as caixinhas e rotular as coisas e fazer um grande manual dos monstros da mitologia. Eu preciso entender melhor a pessoa que eu tô dominando pra continuar dominando. Também tem isso. Pode ser isso. E aí a ideia era juntar tudo. E essa caixinha ia ficar numa caixinha maior. A caixinha maior chama Museu do Museu Britânico. Museu Britânico. Você ia falar do Louvre, mas do Louvre não tá na Inglaterra. Não. Museu Britânico. Era a caixinha maior onde tudo ia ficar dentro. Algumas iam ficar no Museu do Louvre porque não cabia no Museu Britânico. Era complicado atravessar o mar, tá ligado? Então era essa a ideia de colocar tudo ali. Porque ela dominou todo canto e eu precisava entender outras culturas. E se entendia através de chaves. Você tinha a chave hermenêutica, né? É a chave do conhecimento que vai me ajudar a entender aquilo. Então você tinha mitologia comparada. Aí, vamos lá. É, porque querendo ou não, o único jeito de você entender realmente uma outra cultura é você fazendo parte da cultura. Exato. A gente teve até essa discussão, acho que alguns magicandos atrás, que, por exemplo, isso é uma forma de eu, de fora, catalogar pra me aproximar. Não é um mergulho na cultura. Ela é uma aproximação. Até porque tem muito dessa visão eurocêntrica, total, né? Total. Eu acho que eu até citei essa ouvinte há um tempo atrás, que ela é oriental, né? Os pais dela têm muita ligação com isso, com essa cultura ainda, que acho que é Jéssica o nome dela. Beijo, Jéssica, deve estar ouvindo a gente. E uma das coisas que ela falou foi a respeito dessa parada, assim, de quando for falar de cultura oriental, é difícil pra gente. A gente fala como ocidentais, entende? A gente não... É que nem o pessoal que não entende a Marie Kondo, porque não entende shintoísmo. Exatamente, o cara não entende que tem toda aquela parada de shintoísmo. Sou alienígena, né? Sou alienígena. E por isso que o terror japonês é terror. É tão terror, né? E mesmo a gente se esforçando pra caralho, pra ter algum respeito, uma coisa e tal, é sempre importante lembrar que a gente é ocidental exercitando uma parada. Que a gente se acha no direito por ser ocidental, né? E que nem ocidental a gente é latino. Começa por aí. Mas a gente tem essa cultura ocidental, a gente acha no direito de adquirir, de manipular outras culturas e tal, e pode ser ofensivo às vezes, né? Isso pode acontecer, tudo bem, não é essa a questão. Mas aí o que acontece? O Campbell, ele vem desse meio, ele herda tudo isso. E aí, na hora que ele herda tudo isso, ele fala assim, eu vou estudar essas culturas. E ele começa a encontrar semelhanças, porque é isso que o pesquisador faz. O trabalho de um pesquisador é olhar pra uma janela suja. É achar padrão, né? É achar padrão, é isso. É parte da ideia de que, cara, o ser humano surgiu de algum lugar, então basicamente esse ser humano original, isso. Primitivo, original, entre aspas, ele deveria ter mitos originais que são os pais de todos os mitos que existem até hoje. Sim, e você pode até calcular alguma coisa, por exemplo, quando a gente brinca que tudo veio do Egito, é porque tem uma influência egípcia na África subsaariana, né? Que era o grande império tal, e hoje a gente sabe que esses locais não estavam isolados, né? Você tinha egípcio dando rolê pra todo quanto canto. Opa. Caía egípcio. Vieram aqui pro Brasil gravar aquela música do Tchan. Exato. Tinha africano caindo africano subsaariano caindo na Europa. Sim. Né? Tinha algum viking perdido em algum lugar, assim. Não tinha uma parede GTA invisível. Exato. A Mongólia dominou o mundo, né? É, a Mongólia dominou o mundo. O primeiro cara a dominar essa parada toda foi o Império Persa, né? Que dominou o teco da China chegando na Grécia. E teve trocas, um mito influenciou o outro. Então tem padrões. Vai ter padrões que são originários e vai ter padrões que são leves marteladas e algumas marteladas não tão leves. Então isso tem. O problema é que a galera pega essa teoria do Campbell e a galera fala assim, parece bom, parece real. Vou partir sempre desse pressuposto. Vou pegar isso aqui e sair correndo com ele. Exato. Vou partir sempre desse pressuposto. Mas é aquela história de pegar uma séfira e analisar através de mitologia comparada, você tem que olhar isso num nível macrocósmico. Sim. Porque se você for olhar... Se você for no detalhe, vai começar a aparecer um monte de... Vai aparecer, meu, todo Deus vai ter aspecto em todas. Exato. Entendeu? Eu acho que é um pouco disso que você está falando também. Exato, exato. Entendeu? Quando a gente pega a jornada no nível macrocósmico da coisa, cada etapa ali, você tem um monte de situações que acontecem e situações que se comparariam a outras etapas. Exato. É, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vai ter Marte, né? Ou no caso, Ares, Grécia/Roma. E aí você vai tentar fazer uma analogia, fazer uma comparação com outro deus da guerra de outro povo, outra mitologia. E falar, Kratos. Então, o verdadeiro deus da guerra é Kratos. Pode ser também. E aí você vai forçar que, aí a famosa martelada de que não, faz parte de uma mesma energia vibracional e tal, e às vezes se ignora, por exemplo, Thor ser um deus que o cara que vai plantar reza, né? E tem outra parada, se você for pegar, por exemplo, mitologia nórdica, todo mundo era guerreiro, porque o povo inteiro era guerreiro, a avó de 60 anos sabia manejar o escudo e uma espada, e a criança de 3 já o primeiro presente que ela ganhava era uma faca. Então assim, toda essa energia marciana, que seria a energia marcial voltada pra guerra, tá presente no povo inteiro. Então, na hora que você entra no povo, você fala, ó, não dá realmente pra ver isso. É tipo aquela parada que... Tem que trolhar Jesus num povo desse, né? Não, é difícil, né, cara? Com o tempo, você vai retirando aquilo que não te interessa, você vai moldando o mito. Porque uma coisa que a gente esquece é que assim como nós somos moldados pelos mitos, nós moldamos os mitos. Então, por exemplo, eu tava dando aula hoje de povo hebreu. Você pega povo hebreu, você pega qualquer coisa ali no período dos profetas, né? Pega povo hebreu, povo judeu, pega aí o Velho Testamento. Você pega lá os profetas, eles estão sempre levantando e metendo pau nos ricos. E falando, o problema é que vocês só pensam no dinheiro. moderno e não pensa em Deus, em Jesus. Deus não tem. Em Jeová, Yavé. Esquece de Yavé e pai, e meti o pau. Beleza. Aí vai pra Jesus. Jesus, ele tá sempre descendo. Porra, a única hora que o cara vira do Jirai no texto bíblico é quando ele desce chicotado no vendilhão do templo. Que é a questão, de novo, da grana. Aí você pega a expressão religiosa do cristianismo hoje, já não tem essa alusão a dinheiro mais. Isso aí morreu. Não. Isso aí ficou lá pra trás. Pelo contrário, próspero, você tem que ter dinheiro. Deus gosta da grana, deixa o dinheiro aqui. É, e a grana prova que você, Jesus foi bom pra você, porque você é um bom cristão. Exato, que esse é o espírito do capitalismo lá do Calvino. Se você tem dinheiro sobrando, você pode fazer melhor a obra de Deus. Então, então você vai moldando aquilo. Na verdade, essa é a justificativa pra você, entre aspas, cristão, fazer qualquer merda, né? Uhum. Ah, não. Se você tá fazendo o que você tá fazendo e tá vivo, é porque Deus te favorece. Você tá certo no que você tá fazendo. Foda-se o cara é um psicopata. E lembrando que qualquer coisa, né? Tipo, grupo de telema negro justificando escravidão, porque... Escravo servirão. Escravo servirão, né? Fazia tempo que não aparecia isso aqui, né, inclusive. Fica aí a nostalgia pra você. Que é, de novo, a ideia de que nós moldamos os mitos também. Então isso tá aí. Agora, quando você fala essa parada de se aproximar, tem uma coisa que é só pro ouvinte dar uma sacada. Se você pega, há um tempo atrás, os primeiros mapas do Brasil, o cara falava assim, a costa brasileira tem, vou chutar um número absurdo, tem, sei lá, 100 quilômetros. Porque o cara media a partir de uma foto e fazia aproximadamente, lá vai isso aqui. Aí quando melhorou o satélite, a imagem teve mais nitidez, você percebeu que aquela pedra não era uma pedra assim, reta. Ela fazia assim. Pro ouvinte que não tá vendo, ela não era uma pedra reta, ela tinha ondinhas, dentes. E aí, se eu vou medir esses dentes nessa pedra, os 100 quilômetros já viraram 175. Uhum. Porque eu comecei a medir o fractal, eu tô vendo mais. E aí, conforme vai melhorando a costa brasileira, tá aumentando a terra? Não tá, é igual. Tá aumentando a minha capacidade de medir. Então é por isso que quando você olha de longe, tudo tem uma homogeneidade. Você tá refinando. É. Mas sim, a gente tá falando de costa brasileira no episódio sobre Jornada do Herói. Porque hoje vai ser bom uma coisa. Eu me perdi, também. Vou chegar lá agora. Porque a Jornada do Herói... no refinamento do mito. É, porque na Jornada do Herói, o que acontece? A ideia do monomito é uma visão homogênea, de cima. Quando você quer estudar a mesma cultura, você não faz isso. Você tem que mergulhar nela fazendo o refinamento da parada. É isso que deveria acontecer, né? É o que deveria acontecer. Mas aí que tá. Dá pra fazer isso? Um cara consegue estudar todas as culturas? Um cara consegue estudar 3 culturas, 5 culturas? Estudar consegue. Agora, vivenciar essas culturas, cara, tem chance. Então, a gente sempre cita o exemplo aqui do Nick, né? O Nikolai. Uhum. Nikolai é um cara que ele nasceu na... Noruega. Largou a cultura norueguesa, falou pro espaço com isso aqui, deixa essa parte pra cá. E o meu negócio é América Latina. E o cara veio pra cá, tava em Cuba, foi iniciado nas paradas em Cuba, mora no Brasil há 300 anos, ele tá nadando no rolê. A gente sempre cita a Fernanda, que ela nasceu no Rio de Janeiro e estuda Japão, de morar no Japão já, vai pra lá, deve tá lá, sei lá onde é que tá, e vai fazendo as paradas, ela nada no rolê. Ela se dedicou àquela cultura. Uhum. Agora, você sempre, em situações dessa, por exemplo, você acaba, a pessoa acaba se dedicando mais a uma cultura e as outras vão ficar em detrimento. Então, mesmo que ele seja um estudioso... Você falou de 2 casos que a pessoa abandonou, entre aspas, a sua cultura original, né, onde ela foi criada, e foi viver uma outra, né? Então, agora, por exemplo, que nem aquele autor, Mircea Eliade, eu nunca sei pronunciar direito. Também não, ninguém sabe. É, que é o Tratado de História das Religiões, certo? Uma vez eu tava lendo, inclusive, eu acho que foi quando eu comprei o Tratado de Histórias, que ele é um cara duramente criticado, porque ele é um pesquisador de biblioteca. É. Ele nunca vivenciou... Não, ele copia o trabalho dos outros. Aquelas culturas que ele fala toda, entendeu? Então, assim... É tipo o Crowley, então? Cara, o Crowley ia mais... Era mais mão na massa. O Crowley, pelo menos, fez as viagens de turismo dele. Que seja turismo sexual, mas ele tava lá. Que seja em hotel, né? Em hotel... Agora, a questão é o valor que se dá a cada uma dessas linhas de pesquisa. O que é mais importante? É você pegar um cara que é mais generalista, que ele estudou 500 culturas dentro da biblioteca, ou é você falar com o cara que estudou 2, mas que passou 10 anos em cada uma? Eu acho que isso é interessante porque a gente já começa esse podcast criticando o monomito, né? Mas vamos explicar pro ouvinte exatamente o que seria. Então vamos falar o seguinte, o homem primitivo, ele vai olhar pro céu, que pra ele é algo inalcançável, ele vai ver que o pássaro tem o domínio dos céus, então você vê que em grande parte das culturas, quando você vai ver a parte folclórica e mitológica, os pássaros geralmente são essas entidades super poderosas, que muitas vezes conseguem fazer essa travessia entre mundos, porque ele, uma hora tá o pombo aí no teu pé, e outra hora ele tá lá no céu. Cagando na sua cabeça. Exatamente. Então, muitas vezes, são animais que fazem essa passagem entre os mundos, isso é muito comum, né? Então, por exemplo, citar o João Carvalho, que ele gosta de falar lá da Mesopotâmia. A galera achava que o céu era mar. Por quê? Porque chovia, caía água de lá. Então, os deuses deles são tudo com cara de peixinho. Não é reptiliano, como fala o ufólogo, não. E isso é interessante, porque apesar de ser tão diferente do que a gente acredita como céu, ainda assim é uma situação inalcançável. Então, o que, que são os deuses para eles? São peixes que moram no mar lá de cima, que é um mar inalcançável. Então, era uma população muito provavelmente que dependia muito da pesca, via naquilo no peixe uma subsistência, então, obviamente, divino, sagrado, e por aí vai. Então, você vai vendo essas pequenas ressonâncias entre diversas culturas e você vai tentar fazer uma teoria unificada. Beleza, de onde vem isso? Então, talvez o homem primitivo, a forma dele ver o mundo, ele tem em suas raízes o que a gente tem hoje como mito. Uhum. Então, você vai tentar fazer algo primordial que vai se tornar aí, mais pra frente com Vogler, né, com Campbell, a questão da jornada do herói. Exato. Que é o quê? Você vai pegar uma estrutura basilar que existe do herói solar, que é o quê? É Hércules, por exemplo, é o da própria Mesopotâmia, o cara lá do Gilgamesh. Gilgamesh. É. Você vai ter Jesus, você vai ter... O próprio Buda, em alguns momentos. Apolo, você vai ter Buda, você vai ter diversos desses heróis iluminados, que eles vão trazer, de certa forma, uma certa iluminação ou uma certa, vamos dizer assim, um certo religare para aquela cultura, de certa forma. Pra você, ah, André, mas o que eu tenho a ver com isso, eu que sou mago hoje? Cara, os filmes que você vê hoje é tudo isso, né? Você, beleza, o Super-Homem é até um meio óbvio, né? Porque você tem aquela coisa, o cara que vem do sky do céu. O poder dele é do sol. Literalmente, apesar dos caras, os criadores do Super-Homem serem judeus, né? Mais pra frente, eles foram, outros autores foram trabalhando e fazendo essa comparação com relação a Jesus, etc. Mas você vai ter Luke Skywalker, você vai ter diversas outras questões aí. A ideia do monomito, principalmente quando a gente vai falar sobre o Jornada do Herói, vai ser muito sobre essa questão os mitos de hoje, que são a cultura pop, reflete esse ideal primitivo que também tá nas mitologias e também tá no ideal folclórico. Então, mas é que tá, que aí não é questão do primitivo, né? Talvez a essência primitiva gere o mito, tem a regência cultural, né? Cada um em si. Mas a questão é o que originou isso? Porque se a gente for olhar as histórias primitivas e os mitos primitivos, na verdade, o mito só tava falando por metáfora sobre aquilo que você mesmo vivia. Exato. E quando você pega o Campbell, ele tem uma coisa, por exemplo, assim, ah, o desafio. Ele coloca o desafio, mas dentro, o que é o desafio? Tá lá, ah, o cara sai da tua realidade comum. E ele vai enfrentar o primeiro desafio, primeiro portal, primeiro qualquer coisa. O primeiro problema. Ele não tá descrevendo o que é esse problema, ele tá falando o quê? Problemas são comuns à vida humana, entende? Mas o Campbell tá colocando num momento específico. Eu vou sair um pouquinho aqui, porque vocês estão todos conversando num nível muito alto. Assim, todo mundo já leu o monomito. Eu quero saber por que é interessante eu, ocultista médio, que quero sair do médio, saber desta porra, desse monomito e da jornada do herói. Posso falar? Pode. Porque toda a produção ocultista, pós-Campbell, pós-década de 50, e até um pouco anterior, porque se você pegar a Golden Dawn, que molda o rolê inteiro, ela vai desaguar no Campbell. Tem um exercício ali, um grau de proximidade, através da comparação de mito e tal. E, além disso, toda a produção cultural ocidental pós-Campbell tem o dedo do Campbell. A maioria dos filmes vai ter algo do Campbell, que seja negando, que seja superando, que seja pegando um pedaço. O Campbell esquematizou as histórias até aquele ponto, e a partir dele, as histórias são baseadas nele, no que ele esquematizou. Exato, ele criou o formato. Eu entendo que é uma coisa que permeia, principalmente a cultura, não só a pop, mas a cultura ocidental. Uhum. Total. Agora, por que o mago? Agora, por que interessa ao wannabe mago não médium? Porque essa lógica, essa sequência, representa a exata sequência das picas que você vai enfrentar. Muito obrigado, Grola. Eu diria até mais do que isso. Se o homem é, por si, um animal simbólico, eu tô forçando muito. Você gosta dessa frase? O homem é um animal simbólico, né? É um animal de ficções, né? Uhum. A gente vai ver, ah, Andrei, mas quem é isso? É, às vezes o cético tá escutando a gente. É o religioso que acredita em Deus, que é conto de fato. Não, você segundo acredita em dinheiro. Você tá acredita fudido, no dinheiro, você acredita no amor, você acredita em moral, você acredita em família, ética, você acredita em diversas construções sociais. E pro mago, o que é não o mago do que brincar com esses símbolos através dos símbolos e da energia sutil, modificar a realidade à sua volta? Momento de silêncio que o Andrei agora não, tá mandou correto. Uma puta que pariu, né? Ele tipo... tá na área dele, cara. Construção de ficção, história, caralho, rolê do mago. Eu preciso... Repete aí, nego. Agora... É que eu sei enganar muito bem. Agora fudeu, né? Agora só na... Esse, na verdade, eu citei pros literes do resumo da Wikipedia. Agora. Entendi. E ainda tem uma parada do mago que eu acho que é importante. Se você escolhe... Todo mago escolhe uma narrativa pra si próprio. Por exemplo, na hora que você acaba pegando um nome mágico, um moto, você tá propondo uma narrativa pra você. Isso é comum. Não é toda a ordem que faz isso, mas você tá propondo uma narrativa. Na hora que você fala assim, ah, eu sou frater, sei lá... Frater foda-se. Sou frater super foda-se. Eu tô pressupondo que é dentro da minha irmandade, da minha energia, aquela questão do foda-se vai ser parte. Se eu escolho o nome de uma divindade, sei lá, Hermes, Frater Hermes, eu tô pressupondo que eu vou ser algo como psicopompo, vou procurar essa velocidade, eu quero essa característica. É que nem o mapa escolher o nome dele. É a mesma coisa. Entendi. É a mesma proposta. Quando ele escolhe lá o Francesco, né, primeiro nome com uma toada mais pro lado de cá, não latina antiga, latino mais novo, por aí vai. Todo esse rolê é pra você começar a montar a sua narrativa. O rolê de ser mago é você montar a narrativa da tua vida. E se você entende a narrativa, você tem mais controle da sua narrativa e da narrativa que você quer usar pra fazer as suas magias. Inclusive causando tanto problemas quanto benefícios na tua própria vida, que você vai ter que ter problema, não tem jeito. Você tá no mundo real aqui, você não foge de problema. Mas o que você pode fazer é saber os momentos específicos que você vai esperar problema. Por exemplo, acabo de fazer o juramento do abismo, que é o juramento lá que você vai, tudo vai ser significante pra você. Então você sabe que fazendo o juramento do abismo, você vai ter ordalhas pra enfrentar. Então você já espera os problemas. Às vezes você não ia ter porra nenhuma. Às vezes você não vai ter porra nenhuma na realidade. Não tava que ia ter. Você pressupôs que ia ter, você chama aquilo pra si e você passa por aquilo pra evoluir. Corre até o risco de você interpretar alguma coisa que não seja tão problemática como um problema, porque deveria ter um problema ali. É isso? Porque na verdade você não tá mudando o mundo em si. É a sua forma de enxergar o mundo é que tá mudando, né? Tá mudando a narrativa própria, né? E essa é a questão. E pra mim essa é a questão do monomito. Porque existe também esse exercício de você encaixar sua vida dentro desse monomito. E aí eu acho que é interessante, porque existe essa retroalimentação. Eu acho isso muito interessante. É, vocês estavam todas no plano das ideias do que é o monomito, a discussão, que pra mim é sensacional essa discussão. Enquanto consumidora de coisas, de histórias, de construção, de ficção e tal, eu li muito a respeito desse tipo de construção. Eu acho o máximo, mas eu não estava conseguindo encaixar na utilidade mágica de você usar isso, a não ser a história que o Grolla puxou. É que o grande problema, na minha opinião, é que assim, a pessoa, quando a gente fala, alguém fala Jornada do Herói, o cara enxerga isso como uma coisa mítica. Ah, mas eu vou encaixar minha vida nisso e, pô, isso quer dizer que eu vou ter que, sei lá, salvar um não sei quem. Começa blá, blá, blá. Eu não sou herói, né? Não, exatamente. É. Só que eu não entendo que isso como jornada humana, isso acontece com você todo dia. Cara, não precisa ser épico. A vida, cara, não raramente é épica. É, raramente é épica. Raramente você, sei lá, faz alguma coisa que você fala, caralho. É pegar o busão todo dia. Exatamente. Não, cara, você quer melhor exemplo de recusa do chamado do que a função snooze lá do despertador? Porra, cara, todo dia. Meu, essa é que me fode, cara. Todo dia de manhã você fala, porra. Mais 10 minutos, né? Mais 10 minutos. Exato, né, cara? Então, isso é a parada. Porque, assim, o monomito, o domínio sobre o monomito, sobre essas questões, ela, além de ser um conhecimento da cultura ocidental, da cultura pop, daquilo que você tá inserido, ela é uma das ferramentas que mais tá à mão pra você construir tua própria narrativa da tua vida. Que o processo do mago, o resumo do processo do mago, sem falar de verdadeira vontade, essa porra toda, é, você tá no teu caixão, você tá pra porta do caixão, você olhou pra trás, valeu, foi bacana, você viveu uma coisa legal, como é que foi essa porra? Porque se você é um magão picudo, você tá no caixão, você olha pra trás e fala assim, carai, que merda, você foi um mago bosta. A gente tem até os relatos dos últimos momentos do Crowley, né, da vida dele, que apesar de estar na decadência, o cara olhou pra trás e falou, por um tempo o mundo foi meu, entende? Então tá tudo bem, e é isso aí. Tá a questão, valendo, né? A questão é qual que é a construção da tua história. Essa é a parada. E é aqui que tá o mecanismo. E isso é uma ferramenta pra te ajudar a sair do NPC e ir pro papel do herói. Acho que você achou a frase. Monomito é uma ferramenta que dá pra você usar majesticamente pra você deixar de ser o NPC. É isso. Agora 40 minutos, começou o episódio. Contados no relógio. Mas é isso aí. E aí a gente acha que a gente pode entrar na jornada estrutural, né? A gente fez um rascunho. Simplificado, porque puta que pariu o livro, né? E também tem a questão dos arquétipos e personagens, né? A sombra, o pícaro e por aí vai, né? São livros e livros a respeito disso. A gente não vai nem querer te resumir tudo aqui, porque puta que pariu. Não, mas só pra dar um pequeno uma pontuação, André, o que é arquétipo? Arquétipo são essas formas em que você encaixa... Vocês lembram de cabeça? Arqué, o tipo é a característica daquilo, e o arqué é o máximo, tipo arcanjo, é o anjo fodão. Arquiduque, é o duque fodão. É a mãe das formas. Perfeito. Isso acho que passa bem o que a gente quer passar. Isso vem muito da questão psicológica, né? A gente vai levar aí, por exemplo, Jung, que vai ser meio pai ou a mãe, né? Se a gente for contar com Freud também. Muito do que a gente tá falando aqui. Porque Campbell, depois o Vogler, né? Eles vão beber diretamente dessa fonte. Entender que na sua mente, o inconsciente, existem diversas formas, e dessas formas você vai encaixar as coisas que estão acontecendo na tua vida, mais ou menos, né? Então você vai ter a forma do pai, você vai ter a forma da mãe. Se a gente for pegar o tarô, por exemplo, o hierofante, se a gente for pegar o imperador, todas aquelas formas ali são formas arquetípicas. Que, André, então quer dizer que toda vez é um pai quando é o imperador? Não. É sempre um homem? Não. Mas tem ali uma energia que é própria daquilo que vai fazer ali um papel. E são máscaras, isso a gente pode falar. Sim. Muitas vezes o mestre... É uma simplificação. Não, não, mas não só isso. O mestre, às vezes ele pode tirar a máscara de mestre e se tornar um vilão no final da história. Então esses arquétipos, eles não são imutáveis. Às vezes é como você encara. O arquétipo vai ser sempre uma coisa diferente, mas pode ser exercido pela mesma pessoa. É isso? Pode. A mesma pessoa pode exercer mais de uma função e às vezes mais de uma pessoa pode exercer a função também. E você não confunde... Depende do momento. Não pode confundir também o arquétipo com o estereótipo. É. O estereótipo é uma simplificação máxima do arquétipo e esvaziada daquele grande sentido. Estereótipo é aquele que se resume em uma frase. É, mais ou menos. É, você vê muito quando o pessoal fala de Umbanda e tal, faz essa confusão de arquétipo com estereótipo. Falo, ah, porque o arquétipo do preto velho. Não, então, é o estereótipo. Preto velho não é arquétipo, é estereótipo. O arquétipo seria o mestre, o professor. É. O preto velho raiz, aquele da onde emana todos os preto velho. Ah, o arquétipo do caboclo. Não, cara. O caboclo, se você for encaixar arquétipo, ele encaixa mais como herói, como protetor. É. Entendeu? Aí, tanto que você vai ter centros que giram como caboclo, tem centros que trabalham também com soldado. A base do arquétipo é a mesma. Ah, o Erê, o arquétipo dele, não existe arquétipo dele, o arquétipo é criança. Porque o Exu Mirim também entra ali no mesmo arquétipo. É a criança encapetada, mas é criança. Tudo isso ajuda pra caralho na tua magia, se você tiver uma noção dessa, né? Inclusive. É que a parte de arquétipo, principalmente do Jung, é chata pra caralho. Não, não, estudar, é, inclusive é meio intransponível, né? Principalmente se você não estuda psicologia. Eu tentei... Vai lá, campeão, lê 49 livros do Jung. Nossa, velho. Eu comprei um livro novo aqui, esse aqui, pra ver se me ajudava. Tá até fechado, né? Tava conversando com o Pablo de Assis e ele fala que, cara, até mesmo se você estuda psicologia, tem umas paradas do Jung que são indecifráveis, assim. Não. O tratado de alquimia dele é o tipo de coisa que você que estuda psicologia, maluco, tu tem que fumar muito. É porque é um tratado de alquimia, não de psicologia. Tem só lógica. Porra. Tá, vamos pra frente. E aí, vamos falar um pouquinho da estrutura, que tal? A jornada do herói. Você precisa saber duas coisas. Existem os arquétipos da história, que são os personagens que estão na história. E existem as fases da história. Tem mais alguma outra coisa? Só pra me lembrar, por favor? Não, eu acho que é isso mesmo. É como se fosse o espaço e o tempo. É, e ela é cíclica. Isso é uma coisa ela interessante. É cíclica. Isso me lembra. Cada fase dela é cíclica. Você passa pelas etapas. A gente vai simplificar em 12 etapas, né? É, você tem mais ou menos divisões. A do campo, acho que são 19. É uma, cara, tem uns nomes loucos. Tem umas que entram, umas que não entram. Você fala... Recusa do Chamado, por exemplo, é algo bem opcional, assim, por exemplo. Exato, exato. Nem toda história vai ter. A Recusa do Chamado não tem atualmente, porque Hollywood não tem tempo de deixar os heróis de recusar nada. De tela, não dá tempo. Tem tempo de tela. Não, mas uma coisa que eu ia falar que isso é interessante, é cíclico também, porque a gente tá lidando também com essa questão do macro e do microcosmo também. Sim. Então, por exemplo, existem jornadas do herói dentro da jornada do herói. Existe. Então, por exemplo, você fazer esse exercício do Crowley no final da vida é muito interessante, mas você pode fazer esse exercício no final do seu dia. Porra. Você pegou o busão, você trabalhou, você se fudeu, você voltou pra casa e você vai trabalhar no seu hobby e você voltou pra casa com alguma coisa a mais da sua jornada e a partir daí você vai entrar em outra. Normalmente comigo é um pouco menos, que se chama paciência. Perca a paciência no meio do caminho. Você me lembrou um rolê importante também. Se você conhece esse roteiro, pelo menos como funciona esse roteiro, você vai fazer qualquer jornada xamânica, espiritual, astral, caralho, A4, te dá uma adiantada foda. Adiantada mais ou menos nos BO que você vai passar. É, te dá uma adiantada foda, porque... Você sabe que vai dar merda em algum momento. E aí eu acho que tem um problema de ovo ou galinha. Você sabe que vai dar problema, o problema vem porque você está esperando problema. Eu acho que é meu paradigma pessoal, sou eu que tô causando, você entendeu? Meu paradigma pessoal. Cara, eu não acho, cara. Aí vou te dizer sério. Eu acho que sim. É, tem muito... O Vinícius falou de como você encara, entendeu? Que é aquela coisa do paradigma, né? Você muitas vezes encara uma coisa besta, como um puta problema. Depois, posteriormente, você avalia aquilo melhor e vê que realmente, porra, esquentei a cabeça por besteira, mas talvez naquele momento você precisasse esquentar a cabeça com aquilo. Como você encara? Se você pegar uma pessoa que gosta, uma pessoa que não gosta, levar os dois no show do Tribalista, um vai sair muito feliz, outro vai sair muito puto. Inclusive, talvez saia pela janela. Sim. Ou nem entre. E uma lição foi aprendida pros dois lados. Uma, não siga o conselho do outro, e o outro, porra, se chupa mate. De caralho. Mate esse amigo. Ao mesmo tempo, cara, que eu acho que o contrário também é válido. Às vezes um negocinho desse tamanho, pá, isso é ridículo, foda-se, vira um monstro lá na frente, e às vezes um negócio que é ridículo e você deixou quieto porque achou que não ia dar nada, realmente não dá nada, e depois você percebe que era uma merda gigante, você fala, caralho, olha do que eu me livrei. Resolvi, né? E a questão de perspectiva, acho que é muito importante também, porque existe um negócio chamado white people problem. Opa! Problema da pessoa que não tem tem problema. Ah, a pessoa que tem tudo na mão, ela vai criar na cabeça dela um problemaço pra coisas idiotas. Sim. Teve uma vez que eu tava muito despreocupado por circunstâncias X da vida, dirigindo uma Mercedes e pensando, porra, retrovisor de Mercedes é uma merda. Por quê? Porque não tem problema, você vai procurar problema. O meu aluno, às 3 da manhã, deitado na calçada. BR. Deitado na BR. Na beira da rodovia Anchieta, deitado na calçada, coberto com pano velho meu, olhando pra minha cara e falando assim, porra, eu achando que eu tinha vários problemas. Aí acontece um problema real, nada do que eu achava que era um problema é um problema. Ah, mas como o Ziz falou, questão de referência, né, cara? Eu acho que o problema é que a gente tá passando, acho que não a gente em si, né? Mas a gente tá vendo nascer uma geração que não tem referência nenhuma, cara. Tem sim, mito. Não tem, cara. E filme. Não, filme. Não tem, mas referência real. Ah, cara, tá. Porque real. Você só aprende que você tá fudido claro, você quando você passa por uma pá de quando pica. Quando você fica deitado na sarjeta. Exatamente, entendeu? Mas é exatamente o que ela citou isso uma vez, não sei nem se foi ao ar em algum lugar, em algum episódio, foi tempos difíceis, fazem pessoas fortes, que fazem tempos melhores, que fazem pessoas fracas. Isso que fazem tempos difíceis. É o teu negócio, é igual o cara aquela vez, eu já citei isso, num dos grupos fechados lá que a gente fazia, ah, porque o cara era a pica, porque o cara fazia magia salomônica, porque o cara era o rei da magia cerimonial, que o cara gastou um caminhão de dinheiro naquele sigilo de cobre e prata, e o cara lá, porque ele queria comer uma mina assim, assim, assim. Irmão. Não era melhor pagar uma cerveja pra ela? Na moral, cara, se você gastou tudo isso pra comer uma mina, cara, você, você não bosta, tem problema, né? Velho. Não, além de um bosta, você não tem problema. É problema mental, inclusive. Porque eu acho que se você tivesse os problemas de verdade, você não ia estar perdendo seu tempo fazendo essa de porra. De jeito nenhum. Eu falei, paga uma cerveja pra mina. Paga uma cerveja ideia, pra mim. Compre uma batatinha frita. Alimentar as pessoas. Ajuda. Deixam as pessoas mais felizes. É. E normalmente comida elas na garganta, gostam mais no chão. Opa, comigo, com toda certeza. É assim que funciona a minha vida. Então, mas eu discordo mais ou menos dessa conversa dos últimos 2 minutos, mas não tem problema. Mas eu acho que talvez isso até referencie um pouco a gente no sentido de, cara, ninguém aqui vai ter que garantir a caça de amanhã. Claro, se a gente for levar pra analogia do trabalho, tudo bem. Mas sei lá, por exemplo, se amanhã a gente não caçar, a gente não vai morrer de fome, porque tem comida na nossa geladeira. Então a gente meio que, comparado com os nossos antepassados, a gente não tem problema. Mas eu acho que isso demonstra muito como que, apesar de vivermos de maneiras muito diferentes, o nosso cérebro, ele se ajusta, e a nossa mente se ajusta, para as dificuldades do nosso dia a dia. Então, às vezes, essa aventura que a gente vai ser de caçar um puma, um mamute hoje, é tu garantindo pegar o busão, isso. Né? Não. Caçar o mamute de hoje em dia é você ter que ir lá no Poupa Tempo, tirar a segunda vez de alguma coisa. Aí eu digo. Pode. Olha. Vai lá. O que acontece? Do processo da jornada do herói, é o seguinte, existe essa jornada do herói, que tem um herói ali, porque ele é muito inspirado nos mitos clássicos de um herói solar. Então você vai ter o Hércules, né? Como já foi citado aí diversos que a gente tá falando, que também vai se traduzir em diversos heróis clássicos da cultura pop e por aí vai. Isso aí não é, por enquanto, não é mistério pra ninguém. E existem diversas etapas dessa jornada, que é uma jornada cíclica, que é você sair de casa e no final do dia você volta pra casa com algo aprendido em teoria, pra mais pra frente recomeçar o seu ciclo. E você tá diferente, né? Você evoluiu. Sim, você avança. E isso é legal porque eu já vou já puxar aqui um pouquinho, porque desde criança, e aí talvez seja um pouco dessa retroalimentação da jornada do herói, a gente consome isso a todo momento, total. Né? Total. Então, por exemplo, em dado momento, eu, quando era pré-adolescente, eu percebia, cara, todo filme vai chegar um momento que o protagonista vai fazer alguma merda, vai todo mundo ficar triste, e aí vai ter uma reviravolta que ele vai conseguir se sobressair e vai ter um final feliz. Beleza, onde é que é esse momento no filme? E eu não sabia na jornada do herói, mas mesmo assim eu percebia e falava, porra, por que que isso existe? E aí a gente começa, e aí, por exemplo, a gente tem um curso agora, Tarô, que a gente tá fazendo aí em novembro, a gente grola aí, Kelly, em que vai ser muito baseado na jornada do herói, por exemplo. Pra você pular de uma jornada do herói pro Tarô, é muito fácil. Talvez o Tarô tenha sido a forma de contar a jornada do herói de 1900 Guaraná de Rolha? Claro, é. Então, cara, existe uma história, dizem que é fato, não consigo confirmar. Manda aí. Mas que o Campbell era um dos maiores colecionadores de Tarô do mundo. Eu sabia que o Jung era isso. Não sei. O Jung dizem tem a maior biblioteca de alquimia do... É, a biblioteca de alquimia. Dizem que o Campbell tem lá, e se isso tá num museu em algum lugar, ele tinha lá uma coleção absurda de tarô. Tanto é que tem um livro de tarô, que eu não vou lembrar o título agora, que o prefácio é dele, é do Campbell, entendeu? Então, quando a gente olha a estrutura dos arcanos maiores como um arco narrativo, você vê que, é lógico, como a gente falou, o Campbell dividia, se não me engano, em 19 etapas. Aí acho que o Vogler simplificou pra 12. O tarô tem 22 arcanos. Aí você fala, ah, encaixa, encaixa. Quando você olha pra cada um dos naipes dos menores, pô, também encaixa, mas são divisões diferentes. Então você tem que acertar a sua maneira de olhar. Pessoas diferentes. Pessoas diferentes também, vendo também a mesma coisa, né? Mas é porque também deixa de ser a decoreba pra se tornar o vou entender a fórmula. É, o que aconteceu é que, tipo assim, todos eles não estão dividindo carta por carta. Eles fazem uma linha narrativa grande e eles aplicam os cortes nessa linha narrativa, sim, né, da forma, sim, como eles preferem. E tanto o Vogler vai separar em tal lugar, o Campbell separa em tal lugar, o Tarot tá separado em tal a lugar. A gente, inclusive, fez uma brincadeira dessa esses dias, né? Sim, que foi, sim, de pegar... Só que a gente pegou pelos arcanos do Tarot. Uhum. E quebrar em sessões, assim. É. Dizer, ó, aqui está acontecendo isso, essa fase, aqui essa etapa. E a gente fez 4 divisões diferentes. De, né, linhas narrativas que dá pra usar pra um roteiro, sem problema nenhum, inclusive. E até pra falar de roteiro, os arcanos menores, eles contam histórias. Contam. Se você pegar os arcanos menores de Copas, é o roteiro de todo filme romântico. É aquilo ali. Com um final bacana, né? É, com um final bacana, é. Roteiro final bacana. Se você pegar o de Espadas, é o Breaking Bad, né? Espadas é o cara... Alguém que vai se fuder. É o cara descabelando e entrando numa espiral de loucura. Se você pegar o de Moedas, é a história do sucesso do empreendedor. Entende? O que é contado hoje tá tudo ali. Se você pegar o de Paus, é a história que é contada dos grandes líderes, o período que tá de afastamento e por aí vai. Você acha essas narrativas ali. Os gênios, né? Os caras que criaram a teoria. É, essas paradas. Você encontra ali. Então tem narrativas ali dentro. Perfeitas. Uma historinha sendo contada, perfeitas, né? Perfeitas. Ela tem uma historinha sendo contada e ela segue um padrão, né? E é um padrão... Não, que isso é a base do tarô mitológico, exato, né? Se você comprar lá, que inclusive tem em português, o tarô mitológico, a base, principalmente dos arcanos menores, é essa. 4 mitos sendo narrado através dos arcanos menores. Eu tenho umas sérias críticas nesse tarô, porque de ser brasileiro as cartas são uma merda. Então se você comprar, compre sleeves. É, isso é importante. Ela desfaz na sua mão. E o do herói, na verdade, é uma outra forma de ele ver tá isso. Ele tá mais nos arcanos maiores. Você acha não, na verdade, assim, a correlação tá nos dois. A diferença é que nos arcanos menores, a jornada é segmentada. Então, em Paulos, você tem uma jornada criativa ou de liderança, como o Keller falou. Em Copas, uma jornada emocional. Espadas, uma jornada mais racional. Ouros, uma jornada mais material. Entendeu? Só que, assim, em vez de você estar dividindo o ciclo em 22, você passa a dividir o ciclo em 10. Entendeu? Mas o arco narrativo também tá presente ali. Deixa eu fazer uma pergunta. A jornada do herói dá pra encaixar na Cabala? Então, aí que tá. Como os arcanos menores representam as séfiras, como os maiores representam os caminhos, então é comum você ver cabalistas herméticos falando que a jornada do herói representa a árvore da vida. Que aí a cabala tendo aquela utilidade dela maior de organizar a parada, né? É. Tem aquela coisa que você também não pode confundir o cu de pato com a gaveta, como a Lívia sempre fala. Não é que aquele caminho seja isso, não é que aquela esfera seja aquela divindade. É que ela é uma forma de você organizar aquilo de uma forma que você entenda. Ela te corta o caminho de você ter que ler o livro inteiro do bagulho, porque você já consegue achar ali. É uma teoria de tudo. É uma teoria de tudo. Com várias questões dificultosas, é claro, ela tem suas limitações, mas ela é extremamente funcional, especialmente se você quer fazer rito, se você quer trabalhar com divindade, ela, sim, pega aspectos essenciais, né? Então, trabalhar com a jornada do herói barra monomito ou trabalhar com cabala, na prática não vai ter muita diferença, porque uma coisa meio que reflete a outra de alguma maneira. Sim. É, para duas formas de olhar. A mesma coisa. É. Não, isso serve sim, isso serve pra explodir a sua cabeça. Você tá vendo um filme e fala, ah, entendi. Isso aconteceu comigo quando eu era moleque, tinha, sei lá, 4 anos, 5 anos. Cara, você era moleque. E eu tava vendo algum filme muito idiota, assim, filme besta, né, que criança vê. E eu tava muito tenso, tipo, sentado na beirinha do sofá, tipo, o que que vai acontecer agora? Minha mãe passou muito despreocupada pela sala, ah, fica tranquilo, bem sempre ganha. Estragou tudo. Isso é verdade, isso é verdade. E eu, caralho, que viagem. Isso é verdade, mas nem sei. Aí eu fiquei vendo todos os próximos 20 filmes que eu vi, perdeu o bem ganhava no final, caraca, acabou. Não tem mais suspense. É, acabou a vida. Tudo, né? Acaba bem no filme, né? Sim. Se as pessoas tomassem... Principalmente nos filmes da década de 80. É, total. Se as pessoas tomassem consciência para os próprios problemas mundanos dela quanto a isso, elas passariam pelos problemas às vezes com mais facilidade, né? Do tipo... Ah, mas é que a vida também não é tão bonitinha assim, né, cara? Então, alguns problemas você supera. A vida, outros... a vida é mais George Martin do que Sessão da Tarde. Não, mais ou menos, cara. Porque, tipo assim, eu entendo, por exemplo, uma jornada de um cara, por exemplo, super bem sucedido e o cara vai terminar, por exemplo, usando droga na sarjeta e morrendo de overdose. Ok. Mas quantas pessoas você conhece que isso aconteceu? Hoje a gente tava contabilizando isso, hein? Bichão, eu tô aqui na minha cabeça, tô pensando em 3. Não, vai ser outra história. Mas entendi. Mas sei lá, tipo, por exemplo... Não perdi... é 90% da população. Porra, perdi meu emprego, minha vida tá acabada. Muito provavelmente não, você vai aí, deixar... Mas aí eu acho o seguinte, cara, a gente tá olhando pelos dois extremos, né? É. Mas é uma coisa que você falar assim, pô, é o cara que é bem sucedido que acaba nessa jeito, e quantos caras eram fodidos que você conhece que hoje são milionários? Também são poucos. Exato. A maioria tá no, naquela curva de gás. Vivendo isso de vez em quando. Então, não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre, por exemplo, o cara passou por um problema, aprendeu uma lição e tem mais experiência de vida. Vida que segue. E vida que segue. É sobre isso que eu tô falando. Não tô falando dos extremos. Ou tem a outra situação, que o cara passou por um problema, não aprendeu a lição e o problema volta depois, porque você não aprendeu a lição. Que é extremamente comum, né? Sim, total. Aquele teu amigo ou amiga, dedo podre pra relacionamento. Por exemplo, relacionamento é muito comum de dedos de merdas. Porra, o maluco, tipo assim, tu olha pra vida amorosa do maluco, é o mesmo arquétipo. É o arquétipo do filho da puta ou da filha da puta que tá lá. E é sempre a mesma. Eu conheço o pau barra xota de bosta. Pessoa maravilhosa, até namorar com seu amigo ou amiga. Aí pistaga os dois, tá ligado? É fantástico. Você fala, vai ficar longe, não encosta que ali tem alguma parada ali. E se você for esperto, você aprendeu a lição. Aquilo ali é um poço envenenado, é. Senão você é um volta. Poço envenenado. Tem um brother que a mina fantástica, legal pra caralho, namora com ele, a mina perde vitalidade, assim. E eu tenho uma amiga. Ah, o cara é o sanguessuga. É, eu tenho uma amiga que é a mesma coisa, cara. Ela sozinha, ela é até bacana. Então, o cara é legal pra caralho, juntou, morre os dois. É muito louco. Tem que, eu já falei. Aí, olha aquela frase, né, cara? Aprenda com os erros dos outros que é mais barato. Ah, porra, você total. Observa, analisa, meu, já evita. Total, tanto é que eu não vejo há um tempo, inclusive. vamos lá. Estrutura, vai. Primeira etapa. A gente vai descrever as etapas da jornada do herói, no qual você vai entender a jornada agora do mago. E você, com toda certeza, você vai se identificar em algum momento. A gente pode dar exemplo nosso, se sentirmos confortáveis. Perfeito. Pode crer. Status quo, que é o mundo comum, que é o que você vai achar aí como a primeira etapa, né? Que seria... Eu não vou dar aqui exemplos de filmes, porque você pode ver o nosso curso de tarô do Magicano. Então, eu vou dar exemplo de filme, mas podemos dar um outro exemplo. Luke Skywalker, que é óbvio, todo mundo sabe. É a gente em casa jogando videogame. Jogando videogame, cara. Vendo Netflix. É você, ou você, você sentadinho no sofá. É você antes de conhecer o Magicano? Sim, sim. É você antes dos podcasts, é você ali. Nesse sim. momento, você que tá ouvindo tá negando o chamado. É o pequeno Keller só jogando RPG. Seguinte, eu acho que é você com todos os paradigmas que você herdou da sua família. Porra, isso, cara, isso é bom. Mas isso é bom porque eu tô com a molecada e eu vejo isso. Eu tô em escola. Que a molecada fala, professor, às vezes dá aula de filosofia, dá aula de filosofia à noite, né? Fala assim, você fala umas coisas e faz a gente questionar. Eu falei, mas a ideia é essa. Porque você já vem com várias certezas que quem deu pra você foi pai e mãe. Que às vezes pai e mãe pegou de vô e vó. Que às vezes pegou de bisavô e bisavó. E ninguém tá botando um oxigênio nessa porra dessa vida há milênios. Mas eu acho que a grande questão da rebeldia do adolescente é essa. Porque até então, até a adolescência, os únicos paradigmas que você tem foram os que você recebeu, os que você herdou. É a hora que você questiona eles, né? Você o quê? Eu ia na igreja, eu era católico, eu fiz a porra da primeira comunhão, fiz toda essa caralha. Saudade. Achava tudo uma merda. Padre Edson. Não, a gente ia por causa das menininhas. Mas o Padre Pedro fumava maconha com os malucos e tomava cerveja com a gente. Grande Padre Pedro. Qual era o padre aqui, tipo? Aí eu não sei, eu tinha uns brother que era coroinha, mas eu sei que os caras só iam pra tomar vinho. Mas a questão é que assim, a visão de mundo comum, acho que do magista em linhas gerais, ou do aspirante, ou do adepto do caralho, como você quiser chamar, é você inicialmente até essa fase onde você só tem paradigmas herdados. Sim. Ou você, com uma construção extremamente enraizada de paradigmas, que eu até coloquei como um paralelo na pauta, ou você ser um ateu extremista, ou você ser um radical religioso, porque você simplesmente não conhece o outro lado e você tá levando isso pra frente, pra frente, pra frente, né? 20, 30 anos. Isso é um lugar comum. É o não questionamento. É aqui, é Android Become Human, que eu joguei pelo YouTube. Acho que esse é muito interessante porque é o momento da inércia, né? É. Sim, sim. Ali parado, você tem que dar qual que é a escolha, qual que é o caminho. Porque precisa de uma sarra pra me coçar. É, não, no caso do cultismo e da magia em si, é a inércia da fé, né? Eu falo, Peu, né? Se você não tivesse problema, você tava jogando videogame, você não tava procurando sarra pra se coçar. Você tava pra igreja não escutando mais. Exato, a vida tá ganhando, né? Exatamente. E aí, você vai ter a segunda etapa da jornada, que é o chamado pra aventura. E é muito interessante. O chamado aventura. Que merda, caiu no hein? Feed, olha aí. Caiu no feed, o que é isso, né? Às vezes o chamado aventura é o Kleber. É o Kleber. O Kleber é o... É que o Kleber também tem... Chamei vários pra aventura. Tem a jornada do herói do Kleber, né? Vocês sabem, né? Poucos voltaram. O cara tá em casa, na Netflix, opa, ligação, Kleber. Porra. Tá fazendo o quê? É a tua chamada aventura. Will, vamos ali na casa do amigo pegar uns bagulhinhos? Essa história foi louca. Exatamente. Sai com 3 crimes cometidos, mas nunca pego. Se me pegarem, nego até a morte. Primo, né? Nego até a morte. Foi meu primo. O Márcio Kleber. Mas a gente chegou a falar sobre isso, como foi que a gente começou. Teve um episódio que a gente falou assim. Teve. O que chamou a gente? Foi isso. É. Pra mim, foi os contatos com a galera logo no começo, assim. Uma mulher da barraca na frente da minha casa, mais um RPG, né? Eu acho que a parte mais louca desse chamado é que muitas vezes o chamado tá do seu lado, você não percebe, né? Depois de muito tempo, você vai olhar e fala, pô, mas tinha uns livros em casa lá que eu gostava de ver e tal. Eu era moleque, depois de muitos anos lembrei, pô, eu ia lá pro interior e minha prima tinha num terreirinho no quintal da casa dela, lá num quartinho fechado, e ela incorporava. E eu, caralho, mano, tinha... por que que eu tinha tanto medo de Umbanda se eu já tinha visto isso quando era moleque, entendeu? Então, é isso que é louco, que você vê que é como se tivesse... Isso já é você... Encapsulado. Já é você montando tua narrativa, obviamente, né? Mas é como se não tivesse ido por esse caminho, você ia ter mais umas duas ou três chances, né, de esbarrar na parada. Assim. É, é. Tipo, o Mesh aparece quando o filho da puta pronto. É, você tinha algumas outras chances. Filho da puta, né? Não, mas isso é interessante, é porque na jornada do herói, no arquétipo do herói em si, o herói, ele tem sempre uma origem supranatural da questão toda. Isso. Porque, por exemplo, o Bilbo, ele tem parente... Tinha sangue de elfo. Tinha sangue de fada, sei lá, de ser sobrenatural. E, tipo assim, então, por exemplo, o Hércules, ele tem o quê? Sangue dos deuses. Isso. Então, o que é a jornada do herói? É aquele cara que ele sente que ele tem algo de especialzinho e que, em algum momento, isso vai despertar. É uma origem mítica. Isso é um negócio que me incomoda. Como é que o cidadão comum vai se identificar com isso? Todo mundo se identifica. Eu sei. Mas... todo mundo quer isso, né? Não, todo mundo quer, mas esse cara parar pra pensar, ele vai falar, eu não sou filho de Zeus, não tenho sangue de elfo. Não sobreviveu ao Voldemort. Não sou o escolhido. Não sobreviveu ao Voldemort. O que que eu tenho de especial? Por que que essa é a minha jornada? A sua mãe já disse pra você, você não é todo mundo. A mãe de todo mundo já incute assim você. Você não é todo mundo. Se a mãe de todo mundo faz isso, você é todo mundo. Você é todo mundo. Não, mas aí eu acho que aquela questão que você mesmo falou, Vinícius, a questão de você olhar pra sua própria vida, pra sua própria narrativa. O que que eu falei? Você quando você para e pensa lá atrás e, caralho, mano, eu me mexi nesse rolê agora, eu tô estudando isso, e porra, várias vezes isso passou e eu nem percebi. Então eu tava sendo chamado pra isso, nenhuma, cara. Porra nenhuma, entendeu? Porque tem livro de ocultismo pra caralho no mundo e todo mundo tem uma prática bizarra. Ah, macumba no quintal da casa da sua tia, não tinha, né? Todo porra, mundo tem. Certeza que minha tia avó era da mesa branca. Caindo a novena da sua avó, cara. Ah, isso é verdade. 7 dias de quebrantamento. Então, mas o Grolla citou perfeitamente, é isso aí. Não é que seja algo palpável, material, ou que seja real de fato, mas é uma questão de narrativa. Se você vai puxar essa bola, toca pro pai, você tá se tornando um protagonista da sua vida, né? Então pode ser sutil. Ou pelo menos você quer ser um protagonista. Acho que isso é importante da tua vida, assim. Ah, mas o Vinícius levantou uma coisa legal. Mas isso não vai deixar você escrutinho? Tipo, você acha que é o escolhido ou você acha que você não é o escolhido? Aí vamos a Crowley, que todo homem, toda mulher é uma estrela. Você é o escolhido, mas todos os outros também são, né? Então... é importante ter essa clareza. É, essa clareza é importante pra caralho. Você é o escolhido, mas todos os outros também são. Você é feito de pó de estrela, mas o lixo também é. Que a galera às vezes fala, você é feito do pó das estrelas. É eu, o cachorro, o cocô. Mas aí eu evoco o Clube da Luta. Você não é um floquinho de neve. De jeito nenhum. Você não é especial. Mas isso é muito legal, porque dentro da jornada é algo que vai ser martelado. Então, por mais que você seja um herói, vamos colocar assim, um protagonista que seja extremamente arrogante, em dado momento, se a lição pra ser aprendida é a humildade, vai vir a martelar em algum momento. Sim. Então essa narrativa funciona, mas só que mais ou menos também. Você aí que viu anime pra caralho, você sabe. Mas... quem é que decide que a lição a ser aprendida é a humildade? Então, depende, né? Deus dando risada na sua cara. Não, no meu ponto de vista, é a própria pessoa. E tem inclusive jornada que falha. Tem jornada que falha. Uma jornada de iluminação que termina em trevas. Também acontece. Né? O cara pode morrer no caminho. Tá privilegiado também. E aí você tem essa segunda etapa que é o chamado pra aventura. Geralmente tem essa terceira etapa que eu sempre escutei que era opcional, mas geralmente tá incutida também. Cara, assim, eu acho que talvez as narrativas elas sejam opcional, mas na vida, cara. Você sempre nega. Velho, aquela história do Keller falando da zona de conforto. Eu quero mais ficar nessa porra. A recusa do chamado. Pô, a recusa do chamado. Você não pensa duas vezes quando o Kleber te chama pro rolê? Então, fala, pô, putz, pensa aqui do Netflix. Pô, tô sem dinheiro hoje, hein? Tá foda. Não vou não, hein? Teve um tempo que eu tava muito deprimida. Neguei muita suruba, assim. É. Um minuto de silêncio pra suruba. Mas a suruba, deixa eu recusar. Não é recusa do chamado, mas vai, tá completa. Então, teve um tempo que eu tava meio deprimida e que eu não queria sair de casa. As pessoas me chamavam pra sair e tal, não sei o quê. Eu consegui sair pensando assim, caralho, não vou ter nenhuma história pra contar se eu ficar aqui. E toda vez que eu pensava nisso, surgia essa frase na minha mente, eu já fui bater no meio de um show, uma verdurada, assim. Já fui bater no meio da Praia de Santos. Eu nunca sabia nem como chegar em Santos. Eu fui bater lá. Do Amazonas eu tava, né? Não, eu tava aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, fui bater em Santos, batendo na porta. Parar no Rio Grande do Norte. Parece aquele gringo que foi parar no Morro do Alemão, bebeu isso, isso. A gente negou o chamado uma vez. É, eu e o Kellen, a gente negou o chamado uma vez. A gente já tava trelelé. É. A gente tava lelé. A gente tava da hora. Lelé, já tinha morrido, dois já tinham caído da jornada. Ah, já. Era a jornada que começou em 4, dois já tinham caído. Aí a gente abre a geladeira, dá de cara com o Yagmaster, cu de foca, e a gente olha e fala, assim, hoje não. Não. Fechou. Mas vai ter que ter um dia que a gente vai beber assim aí, mais. Mas sabe por que a Nanja recusa? Na verdade, não era um chamado. Era outra coisa. Era superficial. Porque quando é um chamado de fato e você recusa esse chamado, a vida, ela vai cobrar teu preço. Ela volta. Vai ser pior do que se você só tivesse aceitado. Então vai ser na paulada. Se o Luke não tivesse ido, já tinham destruído a porta. Não, a fazenda, os tios dele. Mas morreu todo mundo. Ele foi lá, não vou, vou ficar com meu tio. Então, tá tudo de boa. Chegou lá, tá todo mundo morto. Ele, caralho, vou fazer o que essa porra agora? Exatamente, pune. A realidade pune. Quando você tenta fugir do chamado, você não foi chamado, não. É, o André está dizendo que isso aí foi uma aprovação, cara. Não, só quero lembrar uma coisa. Você é iluminado agora. Se eu tivesse chamado, eu não estaria naquele lugar em que você também estava, naquela noite que nós fomos dormir na madrugada, porque problemas aconteceram. Não faça a minha ideia de ser malado, cara. Não, na real, o André tá pensando, isso já aconteceu tantas vezes. De qual ocasião ele tá falando? Tá em loop, né, mano? Mas foi, que eu acabei carregando, fazendo uma amiga nossa de mochilinha do Yoda. Ah, entendi. Beijo, Rubens. Será que é por isso essa então vontade... Então foi, eu fui punido. Essa vontade de ser o herói, deve ser por isso que todo mundo que faz de regressão é sempre a Cleópatra? É sempre Marco Aurélio? Eu não sei, quando eu fiz regressão... tipo uma vontade de, tipo, eu quero uma justificativa para ser um herói. Ou pensa assim, nós estamos com mais pessoas no mundo hoje do que antes, mas 500 pessoas devem ter sido Cleópatra que dividiu a alma e deu os outros. Não sei, cara, a única regressão que eu fiz, eu era um monge fudido, todo mundo tava morrendo e eu, puta, que merda. Eu tava nessa vibe. E me liguei numa coisa, essa negação do chamado pode ser a vontade de se fuder? Pode. Ou a vontade de não se fuder? Não, porque você quer se fuder, né? Existe um sentimento do ser humano que ele quer se fuder. Quando você nega o chamado, tudo dá ruim. Então pode ser isso. Pode ser sim. Eu entendi o que ele tá falando. Eu acho que eu não entendi. Você entende que aquilo vai te chamar pra uma aventura e tal, e você não se acha merecedor, ou você acha que você não tá pronto, ou você acha que você tem que passar pra uma outra situação. Ou que vai dar muito trabalho. Ou que vai dar muito trabalho, e aí você se fode pela vontade de se fuder. Profecia auto-realizada. Você sabe que vai dar merda, se você não fizer, vai dar merda, mas você não faz. Quero ver se só vai acontecer merda. Quero ver se vai acontecer merda mesmo. Isso é muito interessante que você tá falando, porque isso tudo aqui é muito sutil. Porque apesar de ter esses nomes, por exemplo, chamado pra aventura, pode não ser uma aventura. E pode não ser um chamado tocando, né? Não, cara, pode ser você sofrendo um acidente de carro e ficando cego. Caralho. E tendo que reaprender. Mano. Tendo que reaprender a como viver com essa nova realidade. Então, tipo assim, tudo isso aqui é arquétipo mesmo, da parada mais sutil possível. Porque, por exemplo, a quarta etapa, o encontro com o mentor. Muitas vezes o mentor pode não ser o mestre dos magos, pode ser uma situação. O Kleber chega na tua porta aí, você tá sem dinheiro pro busão, arrumei esse carro aqui. Volta um passo aqui, fala a recusa de chamado que aconteceu comigo essa semana. Não, conta aí. Segunda-feira, tá tendo cipate na empresa. Que isso? Semana, não sei o que, da puta que pariu. É isso aí. Puta, chato pra caralho. Chegando lá, o que vai ter hoje? Ginástica laboral. Eu, o quê? Mano. Sua chance de brilhar, hein, Gro? A tia entrou, eu levantei, falei, ginástica é o caralho. Onde você vai? Vou fumar lá fora, porra, já volto. Fui lá fora fumar. A hora que eu voltei, tinha embaçado e não tinha começado ainda e eu tomei no cu. Tive que fazer ginástica laboral. Vídeos do Grola fazendo ginástica. Cara. Depois de ter fumado um cigarro sem fôlego. Exatamente. A vida deu um jeito de atrasar o bagulho pra eu ter que fazer essa merda. Exatamente. E aí a gente tem um encontro com o mentor. O encontro com o mentor pode ser o Kleber? Não sei. Não, o chamado a noite. Ele tá mais pra psicopompo. Se o Kleber... Se o Kleber manjar do rolê, o rolê místico, ele é aquele merdeiro do rolê místico, que tem esse tal também, né? Tem o cara que é o lixeirinho, que é uma merdinha, que só faz merda no rolê místico. Esse cara existe. Esse cara tá presente. A gente tem brother, eu tenho brother assim. Ele fala, vamos fazer isso aqui? Vamos ali, aqui é tudo legalizado, vamos comer essas coisas que são vegetais, nem animais aqui. Esses quitutes é diferenciado. Essas criaturas alienígenas. Tem duas pessoas aqui que passaram por mestres espirituais. Kelly, com a tia cigana lá da barraquinha. Uma galera. Eu tenho e o tio do Vinícius. Eu tenho uma planilha na minha casa que é só os mestres que eu encontrei na vida, assim. Alguns físicos, outros não, assim. A Lívia também tem um mestre que ela encontrou. Encontrei? Só que não era humano. Quem é o mestre? Quem era o mestre? Não era nem humano, nem animal, nem vegetal. Nem animal, nem vegetal. Era um musgo. Mas ensinou muita coisa pra ela. Foi eu e os gnomos em Amsterdã. Entendi. Louco. Tudo bem. Okay. Eu não tenho nenhum problema em contar isso, não. Mas tô pensando melhor, não. Bota tudo aí. A questão do mentor, eu acho também uma questão muito de ponto de vista, assim, de você entender aquela pessoa que apareceu naquele determinado momento da sua vida como uma pessoa que te orientou em alguma coisa. Uma vez de aprendizado. De aprendizados. E não necessariamente uma pessoa, né? Pode ser uma planta. Um livro. Pode ser um livro. Pode ser um grupo de pessoas. Um podcast. Pode ser um evento. Pode ser um evento. Algo que te ensinou. Nós somos, então, além da recusa... Um fungo. Além do convite, nós somos o mentor. Ah, não sou mentor de ninguém, não, mano. Então, também não sou. Pra eu ser mentor, tem que pagar quinhentinho a hora pra mim. Vinícius é mentor de muita gente. Pra mim, não pode ser. Bom. Reconsiderem, pessoas. Você pode ser coach. Você pode ser o chamado aventura de muita gente. Você pode ser o mentor de muita gente, sim. E a gente pode ser o diabo de muita gente. Então, vocês também. Ah, mas isso é certeza, velho. Isso é certeza, cara. E é muito interessante que o Grolo deixou aqui alguns exemplos do que como poderiam ser na questão da iniciação mágica, que é, por exemplo, listar as ordens, né? Quando sim. Você finalmente entra e é aceito por uma ordem. Você não precisa ter necessariamente um mestre físico, tipo assim, a pessoa em si, mas pode ser a ordem em si. A própria ordem é um mentor. Sim. E na ordem você também vai ter um mentor. E aí que você vai ter o cruzamento do primeiro limiar, que é aí onde a jornada se divide na sua... Geralmente a jornada é vista como dividida em três, né? Uhum. Além dessas etapas. Então aqui seria o fim da primeira parte. O fim do parte, ato 1, né? Isso. Quando o Luke vai da nave, vai para a Estrela da Morte, assim. Aqui é louco, porque, tipo assim, é realmente, eu cruzou o limiar, é aquele momento em que, tipo, não dá pra você voltar pra trás, acabou. Exato. Hoje em dia você consegue abandonar todas as paradas dos Paranauê, Vinícius? Uh-uh. Não dá mais. Uh-huh. Não dá, o seu cérebro aumentou e não... Eu acho que, assim, abandonar até dá. O que não dá... O bagulho vai te buscar. É, não, mas o que eu acho que não dá é pra você cair, por exemplo, no ceticismo. Ah, não, não vai. Você já era, tá maculado. As merda que você já viu... A sua visão de mundo já tá mudada pra sempre. O que você já viu, você não tem como desver. Eu falo isso da periferia, tá ligado? Da quebrada. É isso, mano. Eu tô maculado pra sempre pelas coisas que eu vivi. Não tem jeito, velho. Já era. Então, eu posso dizer que a Recusa Aventura, pra mim, eu disse que há muito tempo atrás eu tive contato com todos os Paranauê mágicos, comecei a ter, não estava preparada psicologicamente pra isso. E, tipo, tive um breakdown, deixei isso tudo pra lá até encontrar essa pessoa que está ao meu lado direito, barbadinha, fofinha aqui, sim, que é o Vinícius. Pode ter uma pausa até de anos, séculos, sim, da jornada. Porque não precisa ser cadenciada. Foi uma bela pausa e eu voltei ao mas você Paranauê. Nunca foi mais a mesma. E você não, não foi. Exatamente, eu não fui. E quando você foi buscar, não foi buscar pra ler livrinho, você foi buscar pra editar livro a respeito, fazer o podcast a respeito, nadar no bagulho, fazer evento. Os destinos chegaram, as moeiras chegaram e falaram assim, olha, você parou ali, você não vai começar dali, não, né? Vamos te dar um chute na bunda pra você ir mais adiante, mais rápido. Eu vou até perguntar pro Grolla que geralmente, isso é muito interessante, que até nos filmes assim, essa quinta etapa, o cruzamento do primeiro limiar, ele geralmente tá muito ligado com o movimento. Geralmente são aquelas cenas de estou iniciando a viagem. Uhum. Depois que todo o prólogo do filme aconteceu, eu encontrei o mestre chamado, eu recusei, tomei no cu, e aí encontrei o mestre. Geralmente é estou com o meu carrinho indo pra algum lugar. Cara, eu acho que na jornada magística, eu acho que sai um pouco disso, porque assim, quando você fala da jornada do herói, você tá falando realmente de uma aventura. Sim, aspas, sim, assim, sim. Certo? Então você precisa ter essa trilha, esse movimento, entendeu? Eu acho que muitas vezes na jornada magística é meio que um choque mesmo. É você passar por uma situação e fala, cara, e aí, como a gente falou, você não vai desver mais. Cara. Sim, sim. Entendeu? Meu, agora é vida que segue, se cara. Se o rolê porque... for só abraçar a árvore e adorar deuses antigos e tal, provavelmente você não vai ter essa ruptura. Não. É na hora que você vê uma parada, ou que faz alguma parada acontecer, ou que alguma coisa acontece com alguém muito próximo e que você não tem como questionar a realidade daquilo que aconteceu. Esse é o momento da virada, né? É quando você não tem. Acho que talvez você não tem arcabouço teórico pra negar aquilo que você viu. É, não, o rito pegou, o bagulho fez. Primeira vez que você faz uma parada impossível acontecer, você fala, caralho. Você pode até questionar, puta, será que fui eu? Mas você não pode negar que aquilo aconteceu. É. No fundo, você já tá acreditando, né? É, pior que acho que é, cara. E após essa etapa, a gente vai ter essa sexta, que é o testes aliados e inimigos. Isso era mais ou menos, beleza, o seu mundo ele se expandiu de uma certa forma, então agora vocês vão conhecer o NPC do jogo. Então, o que que é? Se você entrou numa ordem, começou a fazer o primeiro review, que deu certo, você vai falar com o cara que vai ser o seu superior, você vai encontrar o Kleber, você vai encontrar o Pícaro. Ou os outros heróis. Os outros heróis. Encontrar quem? Pícaro. O Pícaro é uma imagem arquitetica. É o pai do Ícaro? Não. Vai lá embaixo e muda o negocinho das histórias, das piadas sem graça. Lá embaixo. Não, já tá zerado. Eu tenho que fazer um contador de piadas sem graça. O Pícaro, geralmente, é aquela imagem super dúbia, ou geralmente muito alívio cômico, ou que é aquele teu colega que é meio dúbio do tipo, eu não sei se esse filho da puta vai me trair. Uhum, tá. Esse é o Pícaro. Beleza. Pode ser também aquele cara que... Pícaro das Galáxias. De acordo, é um imã de loucura. De acordo com isso aqui, ele é um personagem comum nas narrativas do século XVI ao XVIII, normalmente na Espanha, e ele é aquele trickster. Ele é legal, sim, mas ele é perigoso. Kleber, sem mostrar a fase. Kleber em potencial. Eu acho que essa etapa, cara, pra mim, hoje em dia, é muito aquela parada, o cara começou a estudar, que normalmente quando você tá numa ordem, você acaba sendo muito guiado, né? Mas... É o grupo de Facebook. É a porra do grupo de Facebook. Caralho, todo mundo pensou nisso, que eu pensei também que ia adicionar isso. Que tem aquele filho da puta que quer foder os incautos. Banimento não precisa. Mago não precisa de colo. Tem o... Pra diabetes só na magia. E também tem o... Iniciação no motel. Vem cá. Caralho, como tem isso? Vendo, não, iniciação vendo no pactos. Motel. É o só por Deus, Dudu. É a orcutização. É a facebookização da magia. Não é? E aí, a gente vai ter aí, próximo do fim dessa segunda etapa, próximo de se aproximando do fim, tá tudo muito bonito. Você já tá quase acostumadinho, o trauma inicial já passou, você já tá, olha que legal e tal. Aí, o que que rola? Aproximação da caverna oculta. A sua demanda começa a ficar mais urgente. Queria falar um negócio antes. Beleza, o grupo de Facebook não é um inimigo real. Não. Em que momento da carreira do magista médio, ele encontra um inimigo, um Darth Vader na vida dele? Eu acho que a hora, uma das coisas é ser ele mesmo. Outra opção é família, que você vai encontrar isso também. A outra vai ser o passado, às vezes, vem pode buscar ser aquele ele. Seu amigo que virou evangélico. E que vem te buscar, exato. O cara não consegue te ver sem não encher o seu saco, entendeu? Ele não aceita que o caminho dele é dele, que isso é seu. Então pode ser também uma pessoa, tal, beleza? Pode ser indisciplina. Pode ser. É, e no caso cai no, tipo, você mesmo. Pode ser incompetência, eu não tô falando de uma forma ruim, tipo, é falta de capacidade mesmo que precisa ser desenvolvido. Então, problemas internos, né? Sim. Na maior parte dos casos, então, na viagem do mago, vai ser alguma coisa interna ou alguma pessoa próxima. Sim. A aproximação da caverna do Tuco, por exemplo, é aquele cara que, incapaz, faz o ritual goético e se fode. Ou é a primeira vez que ele tem que fazer uma magia de emergência. Exatamente. É quando você precisa realmente resolver um pepino na base da macumba ali e que você tem que começar a se provar. Até então você tinha tempo, você podia perder 1, 2 dias pra pesquisar. O cacete, daqui a pouco, não, mano. Caralho, eu quero fazer a consagração astrológica. Como é que eu vou fazer? Vou pesquisar aqui, vou ler 3 livros de filosofia oculta da gripa. Misericórdia. Pra fazer a magia, fazer uma consagração. Aí você descobre que a janela de consagração é amanhã, filhão. Vai ter que fazer sem. Mas você vai ter que fazer sem essa porra aí. Eu tô vendo uma situação meio Hellraiser. Hellraiser, o cara se fodeu muito. Porra, hein? Não. Errei. Eu nunca nessa situação, inclusive. Eu nem quero. Se apareceu aqui, eu tô indo embora. Caiu aquela caixinha na minha mão, eu quebro. Eu tô falando do Constantine. As histórias do Constantine. Hellblazer. Cara, mas você fala assim o seguinte, o cara invocou um bagulho que não era pra invocar, agora precisa dar um jeito de botar pra correr? Quem nunca, né? Sim, mas são histórias mais reais do que o Hellraiser. Eu conheço gente invocou, o bicho chegou, ocupou e o cara nunca mais foi visto. O que ficou no lugar é outra coisa. É. Não, cara, não. Aquele lendário lá? Porra, tem tantos. Eu consigo pensar nos 3. Ouvi umas histórias da pessoa que pede um favor aí pra uma entidade aleatória, vai lá, o negócio funciona, faz agradecimento e o bicho não vai embora. Pode acontecer também. O cara achou. Pô, tá bacana esse lugar aqui. O pessoal cumpre direitinho o que promete, né? Nesse caso, o amigo da Umbanda é... Qual o papel aí? Direitinho aquilo que promete, eu não vou embora, eu vou ficar. Isso é muito real, cara. Mas é, você tem que... Aí a hora... Porque aí é a crise, que é a 9ª etapa. Foi quando que, tipo assim, você tá se aproximando... Desculpa, não, é a 8ª etapa, aprovação. Que essa é a parada. Você invocou o goético, aí é o momento que ele fala que ele não vai embora. É a aprovação. Agora tu vai ter que se virar, cara. Eu não vou sair daqui. Será que tu é o magão mesmo? Tu é o fatolino? Mas ele tá... Saio daqui. Aí tem 2 questões. Uma, você pode ter que se fuder e se virar pra tirar. Ou outra, você tem que aprender a ser humilde e procurar o seu amigo macumbeiro pra te levar no terreiro. Aí depende de qual caminho. Não, qual eu caminho acho que ainda não. Pica. Sabe onde que eu talvez possa se encaixar? É mais pra frente. Sabe o que eu vejo? Porque isso pra mim... Ah, o cara não quer ir embora. É que pra mim o jogo começa aqui. A aproximação da caverna oculta, que é a 7ª etapa anterior, ela é muito... Vou fazer a parada. Aí começa a fazer. Aí o cara não quer ir embora. Aí é aprovação. Agora tu vai ter que ver. Agora tu vai ter que resolver. Aí você tá no primeiro confronto ainda. A aproximação da caverna oculta não é uma coisa mais contemplativa e de enfrentar algum problema interno seu, mais do que lidar com alguma coisa externa? Pode ser. É uma aproximação do da mal. Da caverna oculta. Mas é uma aproximação lidar com o medo interior, você fala? É o Luke Skywalker lá em... Dagobah. Entrando na caverninha não, achando... Não, o Luke em Dagobah é meio... Eles tentaram fazer isso e não ficou. Mas a mina entrando na caverna lá que... Eu acho o cu. Que cu, mano? A Ray entra no cu. Aquela caverna cu. É um cu. É. É o cu do planeta. Ai, que merda. Ai, que... Eu, com licença. Eu preciso de... Mas não, assim, na minha opinião não, porque assim, aí a partir daí começa a entrar muito essa questão especulativa, cada um pode ter uma opinião diferente do que a minha. Pra mim não, porque pra mim, por exemplo, no Star Wars, no primeiro, na Nova Esperança, por exemplo, a aproximação da caverna oculta é aquele momento que eles caem no lixão dentro da Estrela da Morte. Tá. Então tipo assim, a aproximação... É o momento que você tem que se virar aqui agora. É mais aprovação. O que que acontece? A aproximação da caverna oculta é mais um processo do que um ponto da jornada. Vamos colocar assim. Ela é uma pré-aprovação. Não, é uma aproximação mesmo. Tipo, você tá... Aquele momento que a música toca com o vilão chegando, sacou? Não é o vilão em si. O vilão em si é quando você vai enfrentar ele e tu percebe que é desigual a força. Aí é a aprovação. Fudeu. O que, que eu vou fazer agora? Tô sem saída. Provavelmente, pra mim, o momento em que, por exemplo, o Darth Vader mata... O Obi-Wan? O Obi-Wan. É o momento de provação e crise. É o Finn, no meio da putaria, pegando o sabre de luz e partindo pra porrada mesmo sem saber usar. Olha aí. Isso sim. Aí. Caverna. E você não competente. A aproximação da caverna oculta pode ser o processo do sétimo Star Wars que a gente tá falando. É aquele momento entre eles estão indo pra Estrela da Morte Nova e aquele momento que eles estão chegando, aterrissaram e estão se aproximando pra plantar as bombas. É esse momento, mais ou menos. Então, assim, não é geralmente um momento muito marcante da jornada. É uma etapa de transição. É uma etapa bem de transição, como o primeiro limiar. Inclusive, beleza. Se eu não me engano, existem outros nomes pra aproximação da caverna oculta que, se eu não me engano, é a aproximação do segundo limiar. Pra chegar na geralmente é o fim do processo, desse segundo processo, uhum. pro terceiro, que é aí que vai acontecer a aprovação e a crise, que estão sempre juntos. Dentro da ordem, aqui é quando aquele cara chega e fala assim, existe uma coisa chamada Ordalia, daqui a pouquinho você vai sentir exato. Passar. A gente já sabe aquele rito que a gente fez ontem? O que que tem? Ele também era pra poder liberar as coisas que estão te atrasando da vida. É o reconhecimento que existe um problema e que você em breve vai enfrentar ele. Então se prepara que você vai ter que resolver as coisas da vida. Sabe aquele momento no RPG? Quando dá autosave e tá cheio de item na sala? De qualquer RPG? É aqui, tá. Tu vê que na próxima tu tá fudido. É esse o momento. Então. Tem aquele meme, eu acho maravilhoso, do Gandalf, né, de volta, que ele fala, tem um monte de item aqui, o jogo deu autosave, tem um lugar pra me recuperar a minha vida. Ele olha pra frente assim e fala, fudeu. Total. Tinha um jogo mais antigo que falava assim, dava uma mensagem na tela e falava, é sábio salvar agora. Filha da puta, né? É engraçado, né? Porque antigamente se falava pra cara nos grupos, se falava pra cara de Ordalia, se tinha discussões e discussões, e hoje é um negócio que é apagado, né, cara? Que Brasil é a Ordalia. Mais, mano, você nasceu brasileiro, que Ordalia maior é essa? A sua Ordalia é sair daqui. É impossível, o Vinícius tá tentando, tem quanto tempo aí, não consegue sair de vez. Eu não tenho jeito, cara. A Ordalia é... sair. Então, nessa oitava etapa a gente tem a aprovação, que é a ordalha em si. Sim. É tipo, é o teste. Você vai passar ou você não vai. É, as ordalhas são os perrengues que você passa dentro da caminhada, né? Cara, que podem ser perrengues de todas as linhas possíveis. É você não ter grana pra conseguir material, é você não conseguir estudar, é você não ter tempo. O que eu vejo acontecer com muita gente é que tá tudo indo bem e começa a dar umas merda fora. É. Né? Merda é pesada. O termo ordalha, ele vem da questão pra falar assim, você é uma aprovação que você colocava pra alguém, pra pessoa passar e ver se ela é culpada ou inocente de um crime ou de alguma situação. Opa, tem um livro muito bom que eu li. Recentemente reconheço pra todo mundo que... O Martelo? É, o Martelo das Feiticeiras. Já ouviu falar? Ele explica bem. É bonito. É bonito? E entende muito de jornada. Me disseram que o autor andou dando umas fotos de nude no Twitter recentemente. De bondinho, hein? É, pô. Correndo pra pagar. A gente tem a nona etapa, que é a crise. Que é o seguinte, é aquele momento que tu percebe que não vai rolar. É aquele momento. Sua primeira investida contra o inimigo dá ruim, né? É, exatamente. E a crise é justamente esse momento de dúvida de você mesmo, de que você não sabe se você vai conseguir. E é aí que tem a parte pra mim mais legal de toda a jornada, que é aquele momento que eu citei que o André reconhecia nos filmes, que é a morte do herói. O herói pode morrer literalmente ou não, pode ser uma morte figurativa, pra renascer logo em seguida. Rapaz, eu tô pensando que até comida aqueles fungos, aqueles cogumelos que me fizeram mal, tal, que tava no meu passado. Champignon, aqueles champignons que a gente andou. Que estrogonofe muito louco. Ah, aquele estrogonofe muito louco que aconteceu lá em Amsterdã, tá quase todo aí. Tá a jornada toda, mano. A gente bem falou que ia demorar umas 2 semanas pra poder digerir, né? É, já foi mais de mês. Vamos lá. Cara, não, aqui eu acho que a gente tem dentro da caminhada, você tem... Cara, quando o cara passa por uma ordalha muito perrengue, dependendo do cara, ele aí abandona. O cara vira sete cuzão. Mas às vezes volta Gandalf o branco. Às vezes sim. Quando o cara consegue passar por cima... Eu diria até mais. É que é o momento, na maioria, é onde que a pessoa enfrenta a própria sombra. Às vezes você volta pode... só, mas não mais tem. Não, às vezes não volta mesmo. Inclusive, você tem vários exemplos aí... Não, se for pra você ficar na massa, se for pra você ficar na massa, e vira ateu, velho. Tá tomando no cu, velho. Pelo menos a gente tá com os outros. Mentira. É que o Grado não tá sabendo da história. A gente tem um episódio só pra... Só de histórias. História de viagem Eurotrip. Mas tem um monte de mago aí que passa por experiências mágicas e não volta. Sim. Um monte. Sim. Eu acho que. Sim. Inclusive tá. Nas internets aí, pessoas conhecidas. Que acaba se voltando pra qualquer outra coisa, né? Pra largar aquilo. Dentro da cultura pop, a gente pode citar o Darth Vader, né? O Anakin Skywalker. Ele é, ele é um herói que ele passa pela jornada e ele falha. Ele falha. E ele cai aí. E quando ele cai, ele é um Jedi tão poderoso que ele se torna um Sith muito poderoso. Então, tipo assim, é um processo que o cara não vai reiniciar do zero como vilão ao começar como vilãozinho bosta. Geralmente o Kai, cara, cai poderosíssimo. É, cai o Michael do... Acho que é Michael, o filho dele, do Poderoso Chefão. É Michael Corleone. Né? É. Michael Corleone. Ele cai também. Ele se torna um herói sombrio. Que é, tipo assim, não quero, não vou... Não quero pegar os negócios da família, não quero pegar, não quero pegar, não quero pegar. Até o momento que ele é chamado da Itália. E ele tem que aceitar, porque alguém tem que aceitar aquela porra lá. E é isso aí. E os irmãos dele... Ele não aguenta. Um morreu, muito mais um morreu e o outro pai, é fraco. Outro é imbecil. É, um morreu e o outro é fraco. Tomando tapa na cara. Na verdade, aí, ele volta... A volta dele da Itália é justamente porque o irmão dele morre. É. É, e aí os caras chegam pra falar, Michael, você tem que voltar. Mas na verdade ele já tinha abraçado, né? Ele abraça, na minha opinião, o Michael abraça o lado sombrio, vamos dizer assim, quando ele, meu, ele fala, eu vou lá no restaurante e eu vou resolver. E ele mata os caras. É, pega aquele revolvinho esquisitinho. Exatamente. Pega no banheiro lá e mete bala. Se não me engano, era o Soloço e o nome do capitão da polícia, eu não lembro. Então, mas ele dá fim dos caras. E esse momento, acho que ele é importante pra gente falar, porque, tipo assim, todo mundo passa por algum momento. Como e é, não... Leave the gun. Take the cannoli. Leave the gun. Porque você passa por esse momento, todo mundo passa por esse momento em alguma forma, né? Que normalmente você pode encontrar isso te afetando nos quatro mundos. É a clássica da magia, né? Mundo mental, mundo intelectual, mundo espiritual, mundo material, mundo emocional. E o mundo do meu pau. E é pra você... É o quinto mundo, é o quinto caminho. É o quinto caminho. E você tem que resolver um desses caminhos. E ele é a tua maior fraqueza. Você tem que superar ela pra poder dar prosseguimento. Exemplo, né? Prático, na vida do mago. Tava tudo bem de grana. Cagou o pau. Tá. Porque você não tava bem de grana. Tipo, a grana... Não, não, não. Eu acho que é mais que isso. Eu acho que isso é ordalho. Acabou a grana. O resultado desse... O que vai acontecer depois desse acabou a grana é que é onde vai ser jogada. Pô, o cara pode olhar e falar assim... Ah, sim, porra, entendi, eu me meti com essa merda e agora eu tô na bosta. Ah, isso aqui não vale nada. O cara é 4 e ele desiste. Sabe o que eu acho que pode ser? Pode ser um momento que algumas pessoas passam. Que a magia para de funcionar. A pessoa perde fé no que ela tá fazendo. Mínimo resultado, mínimo resultado. Total, total. Até então, porque mas... tem muito a ver com a sombra, então tem muita coisa interna aqui também. Uma situação hipotética. Você acha que, imaginando o percentual de pessoas, você acha que a maioria das pessoas, ela vence esse dilema e ele recupera a fé e segue? A maioria das pessoas não chega nesse ponto. Eu acho que nem é. Porque, tipo assim, você sai daí reformando o paradigma. É a hora que o paradigma tá tão desgastado. É uma das análises que eu tenho. Não sei se o Vinícius vai ter a mesma. Uma das formas. O paradigma tá tão desgastado. Não era teu, era o paradigma da ordem. Você não trabalhou nisso, você não colaborou, você não fez nada porra nenhuma. O Galvão já tá automático, entendeu? E você chega num momento que você fala, isso não funciona mais pra mim, eu preciso de outra coisa. E aí o que você se reinventa. O que é essa outra coisa, né? Se você vai se reinventar ou se, sei lá, o que você vai fazer. Você racha da. É, você pra perto foda-se e fala, não quero mais. É, tem razão. É, por exemplo, falta de dinheiro pra mim, teria muito mais na aprovação. É, não, sim. Porque sim, a morte sim, e a ressurreição é o cara, aqui, de fato, identificar que o problema dele com o dinheiro, na verdade, é um problema interno. E que ele tem que lidar com isso. Que ele se sabota e que ele precisa de um novo paradigma pra si. Começou lá atrás e se você não resolveu, ele volta aqui mais forte. A gente tá falando realmente da quebra de paradigma agora, né? Acho que todo desde que começou, o momento que você chegou em seu paradigma. Agora foi pro caralho. O paradigma quebrou, o espaço tá ali. Você precisa botar outro no lugar. E você tem aquela outra alternativa. Que quando você fala assim, o cara não tá acreditando em nada. Ele não botou outro paradigma no lugar. Ele tá negando adquirir algum paradigma, porque ele não sabe o que fazer. Sim, sim. Às vezes o cara troca pra Universal, tá parada. A pessoa pode ficar parada em algum lugar. Tem algum lugar que todos seja... Todos esses lugares dá pra ficar parado. Cara, geralmente... Não, assim, não. Mas eu acho que nesse momento aqui, é o momento em que não há parada, porque não é lhe permitido. Porque é o seguinte, ou você vence ou você falha. Se você falhar, assim vai te gerar... Compactador de lixo, né? Você pode se tornar, depois da falha, você pode até se encostar. Tornar beleza, encostar. Porque você falhou, sua vida ficou uma merda, é aquilo ali e você vai morrer dependendo do INSS. É, você, ou nem isso daqui a pouco. Você tem a solidária clássica. Eu te falei do alquimista que o William conheceu numa escola. O William é um brother nosso, tal, que ouve o Magicando, conheci todo mundo. Ele, na época que ele tava pegando umas paradas de alquimia, ele conheceu um cara que era um picudo de alguma dessas ordens alquímicas aí, uma versão de Rosa Cruz, sei lá que caralho. E o cara tava, tipo, 40 e poucos anos, tinha pegado uma doença brava, tava na biblioteca, encostado. O cara tinha desistido do rolê inteiro, assim, velho. O William lá conversava, o cara tinha lido tudo, conhecia tudo, falava de tudo, nomeava tudo, o cara manjava pra caralho, mas ele passou pela ordalha dos 40 e pouquinhos ali e não voltou, não terminou, não completou. A famosa... E o cara reconhecia, ele falava, não, eu... E primeiro ele falava que ele tava na Noite Negra da Alma, aí depois ele falava que ele não conseguiu passar a Noite Negra da Alma, o cara reconheceu. A Noite Negra da Alma... É a grande ordalha. É a uma. É uma das ordalhas mais picudas lá. Não, a jornada do herói seria o quê? Provavelmente seria esse momento de crise, morte e renascimento. É, mas ela é tipo, já rolou, esse ciclo já rolou algumas vezes, né? Os menores. Os menores já rolou algumas vezes. Foi a aproximação. Você já passou, você já até passou por outras crises menores, já passou em menor, e aqui já tá tipo, na, sei lá, a quinta vez que tá passando. Sim. O rolê, né? História clássica do Frater Achad. Crowley decidiu, por motivos Y, X, Z, que ele era a reencarnação de um deus e botou o cara pra fazer vários procedimentos pra descobrir qual era o deus e deu tudo errado e o cara ficou maluco e a vida do cara foi ladeira abaixo daí pra frente. Ele tentou se redescobrir e tomou no cu. Falhou na Noite Negra da Alma. Exatamente. E esse é o momento em que Jesus morre, Neo morre. Já vai tarde. É. Os dois, inclusive. É, e por aí, não porque Matrix 4 foi confirmado hoje, né? Fiquei feliz, tá, inclusive. Eu não sei, cara, se eu fiquei feliz, não, velho. Ah, vocês são muito velhos. Se não quiser, não assiste. Pô. É, vocês são muito velhos. Não, cara, é que eu tô esperando. Você vai ter mais material. Eu não tô vendo com bons olhos. Você vai ter mais material pro nosso curso. Então, eu só fico triste. Se chamassem de qualquer outra coisa dentro do universo Matrix, eu. Pronto. Você não tem uma preocupação? Eu vi que só fizeram merda depois do Matrix, cara. Cara, eu amo. O Sense8. Eu gosto mesmo você de Sense8. Se você Matrix 2 e 3, eu ia tirar teu microfone agora. Eu gosto mesmo de Speed Racer. Não, cara, eu gosto de Matrix 2 e 3 e meu Destino de Júpiter, pra mim, é um negócio... Desculpa, cara, eu não tô me escutando. Eu quero... Destino de Júpiter não dá, cara. Desculpa, cara. Speed Racer não dá, velho. Não, Speed Racer... É muito pra vocês. Eu vi um comentário muito bom aí, que foi Matrix 4 tem tudo pra ser bom, se desconsiderar os eventos do 1, 2 e 3 e se chamar John Wick 4. Perfeito. Concordo. Depois de morrermos e renascermos com essa pérola, temos aqui a 11ª etapa, que é a penúltima. Resultados e recompensas, né? Que aqui é o... Balanço, né? O cara dá uma olhada e vamos ver o que valeu, o que eu trouxe de lá. É, tipo assim, é aquele momento de derrotei o vilão, mas talvez o que eu perdi tenha sido grande demais. Esse é o momento que você se enxerga como um mago pleno, né? É, tipo, passei até aqui, se olhou no espelho e falou, caralho. Pode mandar que eu bato no peito. E o correto nesse momento é a hora que você olha pra você e fala assim, qual que é o próximo passo? Exatamente. Não, pior que não. Eu discordo. Eu acho que já nesse momento é o cara que o cara fala assim, ó, legal. Quando você vê o resultado? Não, quando eu vejo o resultado, eu completei. Já acabei certo. De contar. Eu sei que essa jornada eu completei. Ok. E aí você já vai estar preparando o próximo passo. Você só vai estar preparado quando você voltar pro lugar comum. É, exatamente. Ah, vocês querem voltar ao lugar comum, né? Você tá tem certo. Que voltar. É o Bilbo voltando, o Frodo voltando pro condado. Com várias barrigas que você fala. Aquela terra ali, aquele momento, aquela situação do mundo comum não lhe pertence mais. Não, e aí você percebe. Tá todas as coisas foram leiloadas. Exatamente. E tem um outro detalhe também. Quando você volta pro lugar comum, se você já fez pelo menos o primeiro ciclo da magia, você percebe que aqueles velhos amigos não encaixam tanto. Total. Aquela velha família não encaixa tanto. Sabe uma coisa que aconteceu de verdade com o meu avô? Meu avô foi lutar na guerra. Ele veio fugido do Nordeste e tal, chegou no Rio de Janeiro. Quantos anos ele tinha? 18. Aí o que ele chegou, tal, tem que se alistar, tá bom, não vai dar nada. Chegou lá, foi se alistar, nem deram a oportunidade dele voltar na pousada lá onde ele tava. Foi na guerra, lutou, beleza. Quando voltou, um tempo depois, com uma graninha juntada, porque o soldado não gasta dinheiro quando tá em serviço, né, tal, beleza. Voltou, tinha um leilão todas as coisas dele, cara, dado ele como morto. Tá, porque porra, ele, um belo dia, tava na pousada com tudo lá, nunca voltou pra pegar as coisas dele e tal. E é isso. Meu avô passou por uma jornada muito... Bilbo não. Frodo. Caralho, velho. Olha que fita louca. Né? Acho muito possível. E aí ele olhou em volta. E falou, ok, tá na hora de começar de novo. E agora? Né? Agora eu tô com um dinheirinho no bolso. Então. Vambora. Obrigado, inclusive. É. Me dá um outro CPF. Não devo mais nada. Aí, se não me engano, brigou com os amigos da época porque não foram correr atrás de saber se ele tá vivo ou morto. Não, mas é normal, cara. A gente acaba largando, né? Uma galera, assim, nesses ciclos, assim. Cara, eu acho que você acaba... Muitas vezes você não larga, mas eles você... te largam, às não, vezes. Não é isso, Keller. Eu acho que às vezes você começa a separar as coisas. Você começa a colocar na mesa e falar, olha, eu tenho amigos que cresceram comigo, que são diferentes dos amigos que fizeram faculdade comigo. É lógico que desses pontos alguns vão realmente desaparecer. Mas os que ficam, você consegue separar as coisas. Você sabe que você... As conversas que você tem nesse grupo são diferentes da que você tem desse. Você aprende, faz parte, talvez, dessas jornadas, você aprender a fazer esse tipo de avaliação também, entendeu? Ah, porra, agora eu estudo magia, eu só quero quero ter amigos magistas. Deus me livre, vai tomar no seu cu, velho. É. Nossa, tem bosta. Mais pau no cu do que imagem. Nossa, velho. Pior que magista, só podcast. Concordo. Magista e podcaster, então. Aí fodeu. Mas eu digo essa parada porque, tipo assim, realmente aquele local que você tá e aquelas pessoas simplesmente não encaixam mais. Não é que você tá se achando nem nada assim, mas o seu papo não cola. Sim, não, eu entendo. Entendeu? Entendo, o papo não cola, cara. Assim. Sim, cara, nossa, eu já passei por isso em diversos momentos, assim, e é algo muito engraçado que, pra mim, eu nunca encarei isso como jornal do herói, mas talvez eu possa até ser. Não sei se alguém vai se identificar ou não dessa mesa, quem estiver ouvindo e tal, mas em dado momento, eu percebo que alguma coisa mudou. Eu não sei identificar o quê, mas certas circunstâncias da vida, às vezes nem mudou tanta coisa, no tipo do, por exemplo, sei lá, continuo conversando com o Vinícius, continuo conversando com o Kelly, continuo conversando com a Ira, continuo conversando com a minha família e tal. Então, tipo assim, não houve mudanças drásticas, mas, sei lá, às vezes eu olho e falo, cara, isso parece tanto uma próxima etapa, isso parece tanto uma outra parada, um outro paradigma, outro, e do nada eu me vejo acordando disso. Cara, isso tá tão diferente do que era, e às vezes eu olho pra trás e eu vejo claramente no processo momentos que eu tava passando por uma jornadinha ali, sei lá, dos 24 aos 26 anos, dos 26 aos 28, das 14 até os 18, e que eu falo, cara, isso foi muito momentâneo e é isso. E às vezes é muito interessante, porque às vezes eu me sinto mal de olhar pra trás e ver como aquilo não me encaixa mais. Eu falei, cara, isso era tão importante pra mim, mas hoje não significa quase nada. Mas Andrei, não encaixar, vamos supor, esse mundo que você tá falando, esse mundo não se encaixar com você ou não conversar mais com o Andrei de hoje, impede você de, por exemplo, transitar naquele mundo? Não. Porque eu conheço... Se aquele mundo for um local, ok. Mas eu tô falando... Não, um local, não. Assim, vamos supor, teus brothers de infância e adolescência, de repente tomaram outro caminho na vida, cara. Entendeu? Sei lá, os caras não têm nada a ver com o que você faz hoje. A vida que você leva hoje te impede de sentar com esses caras um dia X, num sábado, e tomar uma cerveja com eles? Sim, pra mim me impede. É? A minha também me impede pra caralho, porque eu tenho zero vontade de estar na presença dessa pessoa aí. Por exemplo, o problema, aí temos um choque geracional. O Grola da geração Goonies, que você não abandona os seus amigos. Nunca foram meus amigos. Essa geração Coca-Cola... Mas é... Não, cara, nunca foram amigos. Exato. Foram pessoas que viviam no mesmo círculo por falta de opção. Sei lá, exemplo besta. Escola. Isso. Você não escolhe a galera que na escola. Não, mas a galera da escola, por exemplo, eu entendo. Mas, por exemplo, tem a galera que cresceu comigo. Mas, assim, cara, eu tenho da escola, tipo, dois bons amigos que estão até hoje. Assim, ah, não. É óbvio que não ficam todos, cara. Mas os outros eu não faço a menor questão. Por exemplo, aliás, eu não lembro nem o nome. Vou dizer duas pessoas que eu conheço há mais de 10 anos e que não estão nem no rolê magístico, nem no rolê de podcast, nem no rolê de publicitário, nem no rolê de livro, nem nada. E eu continuo com contatos a eles. O Alberto e o Jean. Tipo, essas pessoas ficam. Essas pessoas impedem a gente sentar e conversar e trocar uma ideia com ela. Ah, o que que você ainda tá fazendo? Tô fazendo livro. Ah, ainda tá com aqueles negócios, aquelas capirotagens? Tô, não sei o quê. Ah, não sei mas o quê. É... Mas você continua a conversar. Senta, toma uma cerveja com ele, mas eles não fazem mais parte do seu dia a dia. Então, não, mas calma aí. Deixa eu fazer uma pergunta então pra você. Beleza, ter contato pra mim é uma coisa. E, por exemplo, eu tenho contato com, por exemplo, um amigo meu do Rio de Janeiro, que vez ou outra eu me encontro com ele. Mas eu não faço uma jornada com ele. Mas, eles. Cara, não é a mesma coisa. A mesma coisa não é. Não é tipo de mudança de relação de amizade, mas não me cabe mais. Não encaixa, não encaixa. Sabe quando tá desencaixado? Não encaixa. Sim, não encaixa. Eu tô falando, tem pessoas... É legal. Tem pessoas que você desencaixa totalmente, que eu hoje olho e falo assim, puta que pariu, ainda bem que me livrei desse encosto. Aconteceu uma briga? Não. Aconteceu algum desentendimento? Não. E pisou no meu pé? Não. Só, tipo, não quero mais. Deslocou. Essas pessoas deslocam. Com algum esforço você até consegue. Tem algumas pessoas que não necessariamente na hora que você passa de um... Você passa... Se você faz todo esse ciclo de jornada do herói, você não tem que se desligar totalmente de todas as pessoas. Tem pessoas que ficam... Eu acho que não é nenhuma questão de estar ligado ou não. É uma questão de você... É como eu falei, de você ter trânsito nisso. De algumas você, pessoas ainda continuam a somar. Você tá lá. Se for sobre tem habilidade que... de trânsito, a gente ainda tem. Então, se você... Não, você mas, quer. Cara, eu conheço gente que simplesmente não transita. Mas... Ah, não. Tipo, o cara ignora a existência dele naquela situação. Eu falo, porra, se você não sabe de onde você veio, como é que você sabe onde você vai? Entendeu? É assim, cara. Pô, é óbvio, cara. Tem pessoas que você não vai encontrar mais. Graças. Tem pessoas que, graças a Deus, você não vai encontrar mais. Tem pessoa que, porra, que merda que eu não vou encontrar mais essa pessoa. Certo? Agora, tem pessoas que você tem uma relação de história ali. Entendeu? Tem aquele brother que você fala, porra, por mais que você fale com o cara uma vez por ano, mas você ainda tem consideração por aquele cara. Ah, consideração entendeu? Não. Mas consideração é uma coisa. Não, cara. Mas aí você sentar e tomar cerveja com o cara, eu conheço gente que não faz isso, né? Eu acho que tem. Entendeu? É, cara, sim, porque as pessoas viram magistas e só lidam com magistas. nazistas. Esse cara tá louco. Só com pessoas que se imergem nisso e não tem nenhum outro ponto esse de referência. Esse aí tá louco. Esse aí surtou. Não, mas é o que eu tô falando, cara. Isso não acontece no meio magístico. Nossa, isso acontece em todos os meios. Leva pro interno. Entendeu? É porque, assim, porque você... Pode falar, pode mandar essa mensagem, falar com quem que você tá chateado, porque não quer falar mais. Não, tô chateado, mas assim, mensagem. Porque se você se forma na faculdade, então você não quer mais falar com os seus amigos que, sei lá, porque não tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade. Não. Acho que não tem muita lógica disso, entendeu? Espero que na próxima jornada você aprenda humildade, né? Porque, acho que não tem muita lógica, entendeu? Então, por isso que, assim, ontem, óbvio que eu falei, porra, a galera da minha escola, de moleque, eu não lembro, cara, porra, sinto muito, mas, tipo, não tenho contato mais com essa galera, entendeu? Eu não sei, é que pra mim... Agora, a galera que cresceu comigo, porra, que fazia os corre comigo na essa galera, eu ainda tenho contato, entendeu? Cara, mais, inclusive, do que aquela que você formou. Pra mim, a minha experiência é completamente diferente, assim, mas é porque também eu tô longe de casa, já tem bastante tempo, né? Eu passei por essa etapa, eu vejo do que você tá falando, e eu vejo o que o Grolla tá falando. Talvez seja uma coisa de idade, porque eu e o Grolla nós somos mais velhos do que você. Eu não sei se ficando mais velho vai melhorar isso, não, mas... Eu acho que a tendência é piorar. Exatamente. Você acaba vendo, tipo, acaba conhecendo as pessoas que, ok, vale a pena segurar essas pessoas. Tem várias pessoas lá em Manaus. Não quero ver mais, mas sobrou essas pra duas. Pra mim não vale a pena segurar ninguém. É porque eu acho que isso, cara, é uma questão do reconhecimento do mundo comum. Porque eu acho o seguinte, não adianta você... É o que eu falei. Velho, você renegar o mundo comum de onde você veio, pode impedir você querer enxergar pra onde você vai, entendeu? Então, assim, eu consigo olhar pra trás e entender essas etapas da minha vida, entender que algumas pessoas vão, que algumas pessoas ficam, e eu ainda, como eu falei, por mais que eu não fale todo dia com a pessoa, eu ainda considero amigo, eu ainda, entendeu? Sento pra tomar uma hora que dá. E normalmente mais vão do que ficam, né? Isso é... Essa é a conta. Agora, tem gente que simplesmente paga, entendeu? Eu não acho que dá pra você apagar o passado, entendeu? Eu acho que é uma coisa complexa. Mas dá pra virar a página de tempos em tempos. Ah, sim. Tá. Faz até muito bem. É isso que o André tá falando. Muda de cidade, troca o celular. É tipo assim, não é tipo não me deixar de encontrar aquela pessoa, eu não respeito. Mas é muito mais no sentido de Bibo voltou de volta pro condado, cara, tipo, isso faz tão não mais parte de mim não, hoje. Sim, você sim. Precisa entender que aqui, ali não é mais seu mundo. Você tem alguma relação isso, com uma pessoa que você tinha antigamente e você conversar e simplesmente não vai mais. Não faz sentido. Não faz mais, exatamente, não faz mais. Parece que você tá forçando uma situação. Tipo, por exemplo, você conversar com uma ex-namorada como você conversava quando era namorado com ela. Não, é isso que eu tô falando assim. As pessoas ficam, as relações mudam. As relações mudam. E se você tá se apegando muito a pessoa, segurando pra ela não ir embora, tá errado. Não, é porque, o legal são essas pessoas que vão e voltam e conversam e você consegue conversar. São pessoas que transitam tanto quanto você. É porque, inclusive, você não tá conversando com essa pessoa que tá aqui com você agora. Você tá conversando com a pessoa que tava lá no passado. Pô, é do caralho você conversar com o brother sem entender que você não vê há 10 anos e entender, cara, pra onde a vida levou ele, saca? Porque às vezes mas tem um caminho... Mas você não enxerga com um certo distanciamento? Depende, cara. Sim, é que assim, depende da proximidade que você já teve com essa pessoa e demonstra o interesse que você tem agora e em que mundo ela tá. Porque às vezes o mundo que ela tá também interessa você. Você fala, pô, eu não gostaria de estar nesse mundo que ela tá. Mas você tem curiosidade pra saber o que tá acontecendo com ela. Eu acho que se a gente usar o paradigma da própria jornada, você entende melhor isso, ó. Pensa que a jornada é cíclica. Sim. Ela tá fazendo uma mola. Uhum. Cada volta da mola completa, você tá começando um novo ciclo. Um novo ciclo. Tem gente que só tava em volta desse ciclo primeiro e foda-se. Tem gente que rodou... Roda de hamster. Isso, tem gente que rodou alguns dos ciclos com você. Sim. Então, tipo, em determinado momento da jornada, por exemplo, meu irmão, em determinado momento da jornada, eu cruzei com ele. Ele escolheu um outro caminho da jornada, ele tá no outro canto, continua meu irmão, a gente tromba com ele, não tem problema. E eu fui pra outro caminho. Pra frente, pra trás, foda-se. Eu acho que pra frente tudo vai. Pra trás não dá. Então ele foi pra frente, do jeito dele, mas ele foi pra frente. E aí eu encontrei outra galera ali. Então como é que vai essa coisa de eu reencontrar? Só que você pode, de repente, reencontrar não é a mesma pessoa, porque aquela pessoa mudou. Não. Você pode encontrar aquela pessoa de novo lá na frente. Sim, isso é muito legal. Quando você consegue, a pessoa foi, deu um caminho dela, eu dei o meu caminho, e a gente se reencontrou aqui, e a gente, essa amizade ainda continua. Então, a gente tá falando disso tudo aí, tá faltando exemplo concreto. Bilbo voltou pro condado. Pra ele, aquela galerinha do condado, não um bando mais. De simplórios. É. Sim. Mas ele formou laços verdadeiros com Gandalf, por Sim. exemplo. Então, não é que você não quer mais ter contato com pessoas e tal. Certas pessoas continuam sendo importantes, você continua conseguindo... Você virou um arrogantezinho do caralho. Peraí. Você continua conseguindo conviver socialmente, mas todo mundo achava que o Bilbo era um velho maluco. Não participava da vida. Mas aí que o momento da jornada que eu tô dizendo é justamente isso. Essa galera, por exemplo, teu amigo que se manteve, foi porque lá naquele primeiro rolezinho do heróizinho pequenininho, pequeno herói Grola, dando rolê com os brothers no, na escola, dando rolê de balada à noite, ele tava fazendo aquele rolê com esses parceiros. Sim, porque a gente pode, não pode esquecer também, antes do Bilbo sair, ele já era considerado maluco. Mas piorou. É. Então assim, ele já não tinha conexão ali. E agora ele fica invisível. É o maluco. Você vê que deu... Você vê que tá uma parada muito estranha quando seu amigo, de repente, seu amigo começa a ficar invisível. É. Né? Esse é o ponto que eu acho, entendeu? Mas assim, o Bilbo continuou com a vida dele e tal. O Gandalf foi embora, o Gandalf voltou. E é isso que eu tô falando. Assim, existem Gandalfs na vida que o cara vão e volta. Posso dar outro exemplo. O Gandalf é o Margoso. Margoso é um brother que eu encontro de 5 em 5 anos. A gente não se liga. Quando a gente se encontra, sei lá, na fila do banco, ele fala: caralho, parece que eu vi o cara semana passada, sabe? A vida segue normalmente, a gente para, senta, toma uma, rouba uma geladeira de uma pessoa desconhecida e é isso. Essa história aí é... Cara, eu posso citar o Neo da Matrix. Depois que ele aprende a Inou Kung Fu lá, tipo, do final ali, ele sai voando na tela, aquilo ali é uma representação lúdica de que, cara, a relação dele com a Matrix é outra parada agora. E existe esse distanciamento. Não, e eu mataria qualquer pessoa que tá aqui dentro porque eles estão só parte do programa, né, cara? Eles não se conectam nem com as pessoas direito mais, né? Ele conecta com a Trinity e com quem tá fora. Que é os novos companheiros de jornada dele. Eu sempre penso em eu não entendi Matrix. Que é, por exemplo, é a minha inspiração, não Matrix em si, não é inspirado uma obra isso, mas é inspirado por várias questões. O Martelo das Feiticeiras começar de um ponto muito diferente de como começou o primeiro. Que o Rafael, protagonista do segundo livro pro primeiro livro, a relação que ele tem com o universo à sua volta é algo completamente diferente do que ele tinha antes, mas eu não vou falar mais porque tem muita gente que não leu. Compra o livro. Resumindo, na minha opinião, na opinião Grola, reate seus laços, mantenha quem é importante contigo, passada é passada, isso aí, pau no cu de quem ficou. Na minha opinião, vire a página de vez em quando, certas pessoas são importantes, mas não todas. Mantém alguns contatos que são importantes. Então, certas pessoas. Já dizia esse mesmo amigo que eu tenho contado há muito tempo, todo mundo pode ser útil a você, então deixa lá. A minha opinião é que se você já tá vivo, você já fez um grande esforço. Mas eu acho... Caralho! Não, mas eu acho de verdade que é importante queimar algumas pontes na sua vida. Não, isso concordo. Assim. Isso eu concordo. Você descobre um dia que seus amigos são como balões. Se você esfaquear, eles explodem. Isso aí, né? Alguém que tem mais alguma coisa pra adicionar? Fazer uma pergunta pros magos narrativos da mesa. Vocês usam de fato o lance da jornada do herói pra pautar a vida magística de vocês ou vocês usam outros sistemas tipo cabala e tal? Aí que tá. Eu uso, que é a coisa que a gente tá discutindo desde o final passado, eu quero. Eu uso muito a jornada pra me trazer compreensão sobre o tarô. E aí, como o tarô tenta te trazer compreensão sobre algumas dúvidas que você tá tendo, acaba uma coisa calça a outra, saquei, entendeu? Então, porque eu acho que é o seguinte, por mais que a gente falou, puta, a árvore da vida, a jornada do herói e tudo mais, mas se a gente for olhar como estruturas separadas, é muito mais simples você entender a jornada do herói do que a cabala. Claro. Então, eu acho que, principalmente no que diz respeito ao sistema oracular, ao sistema de como as coisas estão seguindo, demandando, eu acho que é interessante você avaliar algumas coisas pela jornada do tarô. Só que eu uso o tarô como suporte. E ainda mais da maneira como a gente resolveu fazer, que é pensando a partir de mitos modernos, né? A partir da cultura popular, cultura pop agora e tal. Aí você tá falando do curso. Eu acho que é um mecanismo pra você entender isso com mais facilidade, você não tem que decorar aquela caralhada de mito e tal, e o significado tá ali, né? É, então, é que a grande questão é o seguinte, o que eu preciso pra aprender tarô? Cara, você tem um monte de caminhos diferentes, inclusive o decoreba, que é o que eu acho mais merda, mas tem. Não, que aí você não guarda pra você viver. Tem aquele autor lá que só é foda-se, né? Tarô não tem a ver com nada, tarô, tá bom, então decora essa bosta dessas cartas desse seu tarô de Marcélia, mal feito pra caralho, ridículo, fica decorando essa bosta e, meu, até a hora que você consegue brincar com as cartas. Agora, se você quer calçar o conhecimento pra ter uma base de onde você vai gerar o significado, você precisa tirar de algum lugar. Seja por simbolismo, pela árvore da vida, enfim, qualquer outra coisa. Ou a mitologia. Uma coisa que deixa poderoso. O uso da narrativa da jornada do herói e o tarô. Se você manja de tarô e você consegue encontrar na sua vida esses pontos da narrativa, você pode usar o tarô pra uso magístico, pra acelerar ou queimar, ou lidar, ou... Ou tentar atenuar, né? Tentar atenuar determinadas etapas. Eu preciso da energia da carta X porque nesse momento. Eu tô passando por isso. Eu preciso atenuar a carta. Perfeito. Eu preciso atenuar a torre, que vai... Você sabe que vai vir. leve. Então, você, sei lá, você joga uma outra carta por cima, bota a sua velhinha e invoca lá alguma parada. Então dá pra você usar um uso mágico ativo do tarô pra você lidar com isso. Ou se você sabe que você tá, é uma situação, por exemplo, racional, que você sabe que vai chegar num ponto da torre, você sabe, pô, se eu fizer uma invocação de Hermes Thoth, vai me ajudar a passar por isso de maneira mais suave. Então você trabalha esse nível. Então, cara, é aquela coisa, você tenta combinar o máximo de conhecimento possível pra facilitar a vida em algumas situações. Ou seja, é um sistema mágico funcional. Muito bom. E acho que é uma maneira também de você combinar sistemas narrativos com sistemas mágicos. Ou pra fazer magia, ou pra criar narrações. Eu tenho um problema. Um só? Só um, tá bom. Uma lista de problemas. Quer trocar com os meus? Porque assim, eu não quero... Tipo, jogar areia no macarrão de ninguém. Essa expressão desse eu acabei de inventar. Mas assim, eu hoje, não é que eu tenha superado, porque não existe bem essa superação, mas o meu paradigma hoje é outro com relação à jornada do herói. Eu super respeito, porque foi muito importante pra mim durante um tempo, né? Pra quem não sabe, eu fiz lá o curso de estrutura literária do Eduardo Spohr, né? Foi quando eu comecei bem no iníciozinho da escrita e tal. Super me apaixonei pelo conceito. Eu acho que tem muita coisa que eu aprendi que eu devo muito a esse sistema. Inclusive, provavelmente, estudando tarô, realmente é o momento mais simples pra mim estudar, porque eu já venho com essa referência e tal, mas... E eu também não posso falar de caminho magístico e tal, porque eu não sou magão igual vocês aí, não, mas eu tenho diversas encasquetações na minha cabeça e, pra mim, eu tô muito mais num paradigma gnóstico... Chuta que é macumba. Do que Jornada do Herói. Então, por exemplo, hoje, pra mim, assim, pessoal meu, eu acho que Jornada do Herói é uma situação ilusória que a gente se coloca e que faz parte do sistema, apesar de se vender como não. Em que sentido? Eu acho que é uma roda de libertação falsa que te mantém dentro da roda girando. Andrei tá na ilusão de Maia. Eu não sei o que isso quer dizer. Nossa, isso foi profundíssimo. E isso que ele tá falando deixa de ser. Eu também acho que... Mas a ideia da Maia não é ser justamente... É o único Maia? Caminho? Você não, tem que trabalhar com aquilo? Não, pra... Maia é o mundo das ilusões, mas através das ilusões você chega na divindade. Você tem que trabalhar com as ilusões. Você não tem outra coisa com que trabalhar. Então, você tem que trabalhar com as ilusões porque não tem outra coisa com que trabalhar. É o material que nós temos. Não, mas é que quando eu acho que eu entendi. Quando ele coloca o paradigma aqui, eu acho que ele quer dizer o seguinte. Meu, foda-se quantas vezes você vai passar por essa jornada. Você não vai sair de onde você tá. É um pouco que por isso. Que é uma coisa que eu, às vezes... Um ponto de vista um pouco mais pessimista sobre a vida, a realidade. Que talvez a coisa importante esteja fora da jornada, mas você está sendo obrigado a fazer aquilo de novo. Exatamente. Você está preso na porra da realidade, obrigado a seguir essa jornada, achando que está aprendendo alguma coisa, quando na verdade você não está aprendendo porra nenhuma, entendeu? E na verdade você está preso aqui sendo... Parece a roda de... Isso não é... Seria a roda de reencarnação? Não, você está preso? Também. O Andrei descreveu o que é a parada do gnosticismo. Tipo assim, nós estamos prisioneiros aqui na realidade. Essa é a parada que ele está levantando. É o Black Iron Prison. É isso que ele tá levantando. Mas não deixa de ser. A questão é, beleza, você tá preso aqui. Você tem duas escolhas. Você se desenvolve através da jornada ou você não faz nada. Não, na verdade não, cara. Porque aí é uma questão de dualidade de paradigma, certo? Por exemplo, se você for falar com um espírita, ele vai dizer pra você que você tem que passar pelas reencarnações, pelos karmas, o caralho é quatro, pra você evoluir e sair disso. Quando você tem um paradigma agnóstico, meu amigo, você vai não passar por 1 milhão de encarnações, você vai repetir as merdas que você fez 1000 vezes e você não vai aprender porra nenhuma. Por quê? Porque essa merda é simplesmente uma prisão. Não, eu entendo. Isso aí eu não tô discutindo. Sim, e eu, inclusive, eu tenho plena consciência que provavelmente isso faz parte de um processo que eu tô passando nesse exato momento. E que provavelmente se você fizer essa mesma pergunta pra mim daqui a 5 ou 10 anos, eu talvez dê uma outra resposta. Não, tomara. Sim. Tomara que dê, inclusive. Que é sinal de que você evoluiu. Saiu do lugar. E que você provou que o seu ponto não estava correto. Entende? Porque você pelo menos deu alguma evoluída. Você no mínimo aperfeiçoou o seu entendimento. É. Então é parte do processo. Eu acho que não tem. Eu tenho uma visão híbrida disso. Eu realmente eu tenho essa ideia, um pouco desse paradigma gnóstico de que a gente está preso, mas que os ciclos servem para a gente enganar o enganador, né? Para a gente fingir que está girando a rodinha, só girando a rodinha e voltando para o mesmo lugar, mas ao mesmo tempo ir tomando consciência do aprisionamento para poder tentar pular fora. Isso aí é o Conan girando a roda. Exato, quebra a roda. Enquanto ele estava girando a roda, escravizado ali, ele estava ficando forte para caralho, pra quebrar a cara de todo mundo. Exatamente. E eu trago, nesse momento... Você tem um Conan dentro de você, Andrei. Isso, vocês estão... Não cabe Conan. Andrei tá emagrecendo. Não cabe mais o Conan. Vocês estão citando Nietzsche pra mim, cara. Que Nietzsche tem essa discussão, quando ele fala pra você ver o valor da tua vida, tal, a questão do eterno retorno, e por aí vai. E tem uma questão que é mais importante. Nesse mundo de merda, sabe o que você faz? A frase dele, maluco, pra Cosima Wagner, a esposa do Wagner, que ele queria dar uns pega. Já que tudo tá nessa merda, venho eu, então, como o vitorioso Dionísio, que vou transformar transformar o mundo numa festa. Foda-se, você entendeu? Já que tá na merda. Já que tá na merda, toca os zaralhos. É, já que tá na merda. Tá no inferno, abraça o diabo. Foi isso que ele falou. Exatamente. Ele fala, vamos embora, já tá na merda, tá. É doença? É doença. Vai chegar o aumento da doença? Vai chegar o aumento da doença. Agora eu tô doente? Não. Ótimo. Ou seja, aprendemos nesse episódio que pra comer alguém, qualquer papinho serve, né? Qualquer papinho serve. Basta falar bonito. É. Procurem a foto do Wagner, o Nietzsche e a Salomé. Todos pelados. Olha aí. Ai, é muito bizarro. É muito boa e ao mesmo tempo tão deprimente aquele negócio. É o nude do século XIX, né? É um nude tão má. Acho que dá pra encerrar, né? Com a imagem do Nietzsche no posto. Tu retorna pro mundo comum, tu chegando em casa. Sem saber como. Ressaca, 7 horas da manhã e fala, eu não vou sair mais com esse filho da puta. Você fala, nunca mais eu vou beber. É verdade, porque lá no meio foi quando você percebeu que é o que rolê é esse. É. E aí ele vai responder. Você tá em casa, na sua cama, fudido. Todo fudido, todo. E a morte e o renascimento é quando tu chega pro teu amigo mineiro e pergunta: o que tá acontecendo? Ele fala: eu não sei, eu sou de Minas. Olha, ele fala: sei de nada, sou de Minas. Eu acho que, inclusive, eu preciso contar a história pra ele, que eu acho que nem ele percebeu o momento sublime que a gente viveu. Beijo, ele vai adorar saber isso. Ai. Então, gente, muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado por você que está escutando esse podcast. E também muito obrigado a essa mesa maravilhosa. E gostaria de lembrar a todos que Oscar no Bode, Praise the Sun pra todos vocês. Cuidado com o Kleber. Vitrine que o Andrei colocou, as pessoas estão com dúvidas sobre o que está acontecendo nessa vitrine. É o mago fazendo curirica, né? Sabe o que é pior? Eu vi a imagem. Sabe o que é o pior? É porque quando eu coloquei a imagem, eu pensei que ele estivesse só dormindo na mesa. Aí eu publiquei e tal, agendei tudo. Aí depois a gente já começou a falar, eita! Em off aqui, a Ana tá falando que ela abriu a vitrine no meio do trabalho. Justíssimo. Agora todo mundo acha que você é adepto de curiricas. Exatamente. O que pode ser verdade. Não, mas acho que o cigarrinho da Ananda deu uma baixada de bola. Pode ter sido, né? Ananda, a culpa isso. É tua, se tu programa der. Beijo, Ananda. Tá lá ótimo em Poá, estragando a nossa gravação. Poxa. Exatamente. Quero dar um breve abraço aqui pra aquele nosso amigo lá de Uberlândia, que terminou o TCC dele, de psicologia, trabalhando com formas alquímicas. Parabéns. O Puzi? O Puzi. Beijo, Puzi. Um minuto de silêncio. E ele ilustrou. Ele fez ilustrações pra falar o bagulho, porque ele não conseguia traduzir em palavras. O Puzi é arrombado, ele não me manda essas merdas. Tô ouvindo, né, Puzi? No workshop do SP Fantástica, eu entrei para lá, comentando todo mundo para legal. Eu tropecei, cara. Eu falei, porra, essa merda. Todo mundo, caralho, agora o Grolo chegou. Nessa super fantástica veio um maluco pra mim, nossa, eu vou pedir hoje pro Grola soprar rapé em mim. Teve um aluno meu que queria conhecer o Grola, que chegou e falou assim, será que ele me xinga se eu pedir? Eu falei, gente, o Grola é um coelhinho, gente, calma, o cara é um amor.